Bem-vindos a mais uma edição do LogadoCast. Eu sou o Edu Sasser e, obviamente, no programa de hoje vamos trazer o melhor do cinema, da TV, do entretenimento, do stream, de tudo que está acontecendo nesse Brasil, nesse mundo belíssimo aí. Todos agora vacinados. Olha que beleza. Sucesso demais, Brasil. Aí. Pelo menos primeira dose, né? Pelo menos começando a imunização. Já podemos fazer gravações presenciais agora. Tá liberado. E junto comigo aqui tem um time de altíssimo garbo e elegância. Começando com ele, Léo Oliveira. Olha, gente, assim, né? Eu tô aqui pra pegação, assim. Eu falo do meu jeito, eu quero amar muito a Brenda aqui, meu. E, porra, tamo aqui pra melhorar como pessoas, entendeu? Pega, mas não se apega, né, Léo? Oh, poxa, meu. Ai, ai, tem ele também, Leandro Chaves. E aí, gente, agora, não sei se vocês já sabem, né, mas estamos gravando aqui todos juntos, aglomerados novamente, porque já estamos vacinados e agora pode. Mentira, gente, não pode não, continue usando máscara, tá? Aqui no Rio vai poder, a partir de 15 de novembro, tá lotado na agenda já. É, menino, olha, acho um pouco cedo, hein. Máscara só no transporte público e no hospital. Pois é, o resto perigoso isso aí, perigoso, a Delta tá aí, hein. Sucesso. Ai, ai, também temos ele, né? A maior figura cenográfica desse podcast, mas não. Pelos poderes de gay que eu sou, eu queimo a rosca. Adoro! Adoro minha versão LGBT GLS do He-Man. Atualizado esse meme, inclusive, né, menino? Tá loucura. Que agora o He-Man é do lacre, né? Não tem nem protagonista mais o próprio He-Man. Exatamente, né, menina? He-Man nem aparece agora. Só fica botando aí sapatão pra aparecer na tela. Que absurdo. Sai daqui. Ai, ai. E por último, mas jamais menos importante, ele que sempre bate um bolão, Taylor Rocha. Pau, pau, pau, pau, pau, pau. Aê, meu povo, estamos de volta. Né? Estamos aqui pra comentar sobre o maior sucesso esportivo do momento, né? Que é Ted Lasso. Ah, tá. Pensei que era as Olimpíadas. Pelo menos na gravação vamos dar um intervalo, né, meu filho? Porque eu não aguento mais acordar com 1.500 mensagens no grupo, né? Então. Ai, ai. Leandro Chaves, se as pessoas querem saber aí do passo a passo, minuto a minuto nas Olimpíadas, o que elas têm que fazer? O que elas têm que fazer? Elas têm que baixar o aplicativozinho do Telegram, aí instala, vai lá na busca e procura Logadonei, logado com dois Gs, né? Que aí você vai entrar no nosso grupinho do Telegram, grupinho já com mais de 110 membros, acho que 114 neste momento. E não esqueça, se você entrar no grupo, que tem um captchazinho lá pra você digitar as letrinhas e números, porque o bot, né, os bots, a gente tá sofrendo invasão de bots, né? Os bots estão dando até oi agora? Gente, os bots estão dando oi, os bots estão mandando mensagem no seu privado, dizendo que gosta de você, que gosta de filme, tá um caso sério. Então a gente colocou um botzinho pra combater esses bots, então você tem que digitar lá o captcha pra provar que você é um ser humano, apesar de que os bots também já fazem isso, né? Então necessariamente não é ser humano. Exatamente. E aí você já tá dentro do nosso grupinho lá, já tem agenda olímpica, tem os comentários ao vivo aí, varando a madrugada, né? De todos os esportes, tem brasileiro, a gente tá lá com positividade, né, Sácer? Falando sempre. Das medalhas. Perdendo. O povo desse grupo não dorme, não tem um emprego pra na vida. Eu durmo, viado, durmo lindo. Menino, a louça tá como? Pra você loucada. Ver como é o grupo que trabalha 24 horas. No BBB era assim também. Tinha plantão de madrugada, plantão de manhã. Oh, então, yeah. Mas pelo menos no BBB tinha uns vídeos pra gente ver, né, menino? Carol Conká agredindo as pessoas. Ah, né? Me bota no paredão. Exato. Não, mas agora memes. Agora tem vídeo também, pra você ver brasileiro caindo, essas coisas. Galvão assim, Bueno, né? Reagindo 75 vezes. Gente, é. Passando o rosto na rola do outro, né? Que delícia. Ai, gente, que delícia, né? Esse tipo de esporte o Brasil não aprova. Triste. Esse tipo de esporte o Brasil não ganha, né? Me põe numa Olimpíada dessa pra ver se não ganha. Porra. E o melhor de tudo, gente, é que só tem especialista lá, a gente sabe de todos os esportes, a gente contesta juiz o tempo todo, a gente sabe só das tem notas. Tem atleta da também, guerra. Né, Leandro? Porra, então. Todos os históricos de atleta, né? Por isso que ninguém ficou Covid. É jogador de porrinha. Faça parte lá junto com a gente. Aproveita que a Olimpíada tá aí de vento em polpa. Exato. E aí no intervalo da Olimpíada a gente tá falando agora sobre Ilha Record também. No espaço 10h45 a 11h45. A gente fala da Ilha Record. Adoro que tem um intervalo agora. Tem intervalo. Mas ainda assim surgem os assuntos de Olimpíada no meio, fica meio confuso. É, sim. O único outro assunto que tá rolando é Ilha Record, né? Não, é, aí tu tem que entender se o Pyong. Aí tem que entender se o Pyong tá jogando tênis de mesa, se o Direito tá fazendo surf, se a Valesca tá na esgrima, tem que entender. E sempre quem tá com os assuntos de Olimpíada no meio da Ilha Record sou eu mesmo. Sem limite. Mas tá acabando já a Olimpíada, né, gente? Mais uma semana e botamos uma pá de cal nesse caixão aí. Já? Acaba quando, menino, esse negócio? Acaba dia 8, menino. Mas você vê, Ana Maria gente. Braga já volta amanhã, sexta-feira já volta Ana Maria. Eu não tenho mais brasileiro competindo, né? Quê? Mas também quando tem, também perde, né? Quê? Garoto. Transbordando amor, positividade esse grupo. Mas perdendo positivo, menino. Quando perde é positivo, porque ficou cansado. A melhor positividade dessas Olimpíadas são as matérias do Globo Esporte, que assim, o cara termina em último e eles não colocam o último lugar, eles colocam o oitavo, eles colocam o 32º, entendeu? A melhor posição de um atleta nesse esporte. Sim. Xingamentos do bem, né? Menino, passando aqui rapidamente aqui para dar umas notícias, né? Temos pouquíssimas notícias, mas temos algumas. Começando aí que Dona Disney, né, menino? Revelou aí a primeira imagem oficial e a data, né, da série de Hawkeye, né? Que vai ser dia 24 de novembro, uma quarta-feira, né? Estreia aí a série do Hawkeye, né? Gavião Arqueiro, que vai ter no elenco aí grandes cristais, né? Como Jeremias Renner, Hayley Steinfeld, a menina lá, Midsommar, esqueci o nome dela agora, Florence Pugh, como diz Dallan. Flores e Piu Piu, né, menino? E aí vai ter essas maravilhosas séries aí. 24 de novembro, tá longe, né, menino? Novembro? Caralho, se me falar que Jeremy Jenner é cristal, me matou agora. Deixa o homem lá. Deixa o homem ganhar o dinheiro dele, viado. Que absurdo. Deixa eu pagar o processo da mulher, né? Mas é que daqui pra lá ainda tem o que tanto? Tem o Orif, tem Shang-Chi. O Orif começa agora dia 11 de agosto, né? Uhum. E aí, tecnicamente, deve ter a Miss Marvel de série, né? Ah, deve Miss ter a Miss Marvel ainda de série. Tá? Nesse meio aí. Porque uhum. O Orif começa 11 de agosto, acho que são 8 ou 10 episódios, então, sei lá, vai até outubro, aí dá aquele respiro. Dá um intervalo. É, se bem que pode ser direto o Arif e Gavião, né, na sequência aí. Vamos ver. Até porque tem muita coisa também, né, vai ter Shang-Chi no cinema, vai ter Eterno, tem muita coisa. Vai ter Loki, que? Oi? Variante. É. O Renato de Kang, sério, surpresa. Adoro. Menino, Bico Doce, né? Sweet Tooth renovado aí pra segunda temporada, que vai ter aê. 8 belíssimos episódios que também. Que bom. Né? Demorou um pouco pra ser renovado mesmo. Achei que ia ser renovado mais rápido, mas demorou. Pelo né? Sucesso. Menino, o Julian Fantasma tá aí sem renovação até agora. Jovem, o Julian Fantasma foi cancelada, só esqueceram de avisar vocês. Né? Então. Tá? Foi cancelado. Desculpa, tá? Desculpa mesmo. Enquanto Julius Fantasma não é renovada, Snowpiercer foi renovada pra quarta temporada. Meu e eles ainda estão filmando a terceira, do tá? Meu, o que tá acontecendo? Alguém para esse trem, gente. Eles estão filmando a terceira e já tá renovada pra quarta temporada, tá? É, outra coisa aqui, menino, a menina Jodie Whittaker, né, a nova Doctor, confirmou que está de saída da série, tá? É, a despedida dela vai ser aí nos episódios especiais que vão lá ano que vem, antes da Season 13, então é a despedida da dona Jodie Whittaker. E é meio bizarro, né, porque vão ser três filmes, né, tipo aqueles do rolê do Sherlock, de 5 horas, os filmes. Aí vai ser um em janeiro, vai ser um mais pro meio do ano e o outro só na Fall Season de 2022, né? Então, tem mais um ano de trabalho garantido, pelo menos, moça. Tá garantido. Isso é que é ficar a despedida, né, menino? Exato, menino. Daqui a pouco volta, né? Faz a turnê de volta. Sim. O comeback. E a notícia aqui mais impactante desse dia, né? Que Scarjo, né? A maior multiétnica do mundo, está processando a Disney, né, menino? Processando a Disney aí, porque no contrato dela dizia que o filme, né, esse grande hit aí, blockbuster, Black Widow, tinha que ser lançado apenas nos cinemas, né, porque ela ia ganhar um biquinho ali, uma porcentagem, né, da bilheteria do filme. E aí a dona Disney meteu no Premier Access, né, e aí ela tá processando, que afinal ela quer os direitos dela, né? Cardio. Mais uma mulher negra silenciada, né? Exato. Até quando, Brasil? Até quando? Até quando vamos ver isso calar? Ai, gente, ela podia estar feliz que não passou essa vergonha no cinema, gente. É, então. Não é, menina? Mas o que a gente vai esperar da amiga do Josueldon, né, menina? Né? Verdade. Então. Amiga do Josueldon, você tá defendendo ele até hoje, bichinho. Olha. E como esse pio tá como, né? Calado assim, como não. Esforçar reações. Esse pio, meu Deus, o que tá acontecendo? Garota, cala a boca, pelo amor de Deus. Aí ela já pensou na hora, ainda bem que eu sou adotada, né? Ainda bem que não é a mesma família, né? Porque vai que é doença. Ai, gente, maravilhoso. Então são essas noticinhas aí, né? Estamos num período bem tranquilo. Fall Season está chegando. Tenho provas, né? A Fall Season está chegando. E teremos uma temporada aí de grandes estreias, né? Da Fall Season. Essa semana eu e Zanon vimos um promo maravilhoso, né? Da nova série da Fox, né? Our Kind of People. Que vai ser uma cafonagem num nível, assim, que é gritante, assim. Grita a cafonagem. E é do mesmo criador de Empire e Star, né? Então eu preciso assistir por princípios morais. Eu preciso assistir. Já desanimei. Que... Pra mim, o grande problema dessa série é que ela tem aquele homem que é chatíssimo, Morre Chesnut. Eu odeio esse homem, eu acho ele muito ruim. Menino, ele fez até uma série na Fox também, que era de investigação. É um negão ele, esqueci o nome. A série, como é que era? Era o nome da cidade, tipo, Riverdale. Morreu? Quê? Morre quem? Garoto. Garoto, para de ser doido, é o ator. Ah, tá. Morre Chesnut, garoto. Morre esquecível. É, mas vamos começar aqui o nosso programa, aqui, nossa pauta maravilhosa, para falar de reality show, né? Vamos falar de realidade, né? Porque a dona Netflix estreou. Leandro, não saia daí, porque você é um momento, uma parte muito importante desse processo, tá? Que nós vamos falar aqui sobre Brincando com o Fogo Brasil, Too Hot to Handle. Quero entender a relação comigo. Vamos lá, agora a versão nacional desse grande reality aí. Ele tá dizendo que você é quente. Muito quente para lidar, né? Too Hot to Handle, né? E aí a gente teve a versão nacional, né? 8 episódios, né? A segunda temporada tiveram 10 episódios agora há pouco. E essa versão... 10 não, acho que foram 12, né? Foi um episódio pra cacete. E aí agora chegou a versão brasileira com 8 episódios. 4 foram liberados na semana passada. E os últimos 4 nessa quarta-feira, né? A gente tá gravando na quinta, na quarta-feira. E vale dizer que tem episódio de 1h03. Eu achei um pouco, achei que extrapolaram. Pra quem não sabe, né, o rolê do Too Hot to Handle, tipo o Leandro, eles colocam 10 solteiros ali numa ilha paradisíaca, né, de férias com o ex. E aí, o que eles vão fazer? Eles acham, eles são pessoas que são, tipo, grandes pegadoras, transudas e tal. E aí, eles acham que vão ali pra essa ilha pra eles se pegarem, se comer, se rasgar inteiro. Só que quando eles chegam lá, eles descobrem que na verdade é um retiro, aonde vai espiritual? Ser dado, basicamente, porque vai ser dado uma recompensa pra eles, um prêmio em dinheiro, desde que eles não beijem na boca, não transem, não toquem punheta, não paguem boquete, nada relacionado com sexo, nada, nada, nada, nada, nada, nada. E aí, na versão americana, o prêmio é $100,000, né, e a cada infração que eles recebem, eles descontam o valor do prêmio. Na primeira temporada nos Estados Unidos, o prêmio foi dividido entre todos os participantes e ficou a grande quantia de $10 pra cada um, foi maravilhoso, foi incrível assim. Na segunda temporada, eles decidiram que através de uma votação, uma pessoa apenas ia ganhar o prêmio. Vindo pra versão brasileira, eu achei legal que eles mantiveram o valor do prêmio, né? Porque nos Estados Unidos é $100,000 e aqui no Brasil é R$500,000 o prêmio. Então é um prêmio bacana, né? Legal, show de bola. E aí, menino, esse pessoal tem um probleminha, assim, pra se manter, né? E aí, eu acho que a semana passada a gente teve aí o grande momento onde vocês não viram, mas quem está gravando viu, que foi Leandro analisando a grande sacoleta, né, do moço de White Lotus. E agora, o Leandro vai ter o Leandro vai ter o prazer de assistir com a gente a chegada de Lana BR em Too Hot to Handle. Pra ele ter um gostinho do que é. Pra ele ter um gostinho do que é. Adoro, né? Família de rola voltando. Pra ele ter um gostinho do que é o programa. Eu acho que ali dentro tem um recado. Não, gente, é algo frágil. Será que pode ser algo pra gente cuidar, Tibete? É isso mesmo, Matheus. Bete. Tomar gosto, né? Guarda, né? Uhum. Exato. Basicamente da raça. Ei, pata, foda! Tô confusa. A Lana BR é tão vagabunda, viado. O plástico dela é tão vagabundo. Vai logo! Para o material desse de inteligência. Quem tá fazendo a voz dela, Sassi? É conhecido? Não. Pega embaixo aqui. É pesado? Pesado? Gente, tem um Leandro no elenco. Vamos lá, tem. Vamos lá. Um belíssimo grande bigode. Grande personagem. Tá fazendo barulho. Oh. Porra, chora todo episódio. Muito bom, vai ser verdade. Eu não acho que só vai ter flores aqui, não. Então eu já fiquei... Eu acho que é uma luz. Alguém já teve um desse, cara? Solta cheirinho. Eu acho que é uma luz. Solta cheirinho. Pô, se fosse pra chegar coisa bonitinha, chegava por terra ali na tua mão, né? Por terra aí, né? Nossa. Que eu... Que eu não suportava. Foi assustador, o negócio começou a falar e a gente ficou assim, tipo... Eu falei com o Leo, pra mim o mais impressionante é que ninguém assistiu a versão americana, né? Né? É isso que eu tô me perguntando aqui, parece que é a primeira versão da Netflix. Gente, que transa não vê, brincando com fogo. Meu sistema de armazenamento sempre esteve aqui e coletou alguns dados sobre vocês. Mano, ela tá vigiando a gente desde que a gente chegou. Leo, eu amo o Akel 2.0. Tudo e mais um pouco, né? Prefiro até Matheus valendo assim, cara. Gente. Ué, mas eles já estavam se pegando? Só não pode se pegar depois que a Lana chega? É, tem um claro. Período pra eles descobrirem. Já até transaram antes dela chegar no Brasil. Ué. Existe uma razão para vocês terem sido convidados para essa experiência. De acordo com referências do comportamento humano, todos vocês são superficiais em suas relações afetivas. Superficiais. Amor de vagabundo. Sim. Por isso, meu objetivo nesse retiro é ajudar vocês a desenvolverem conexões mais profundas. É, mano, difícil, hein? Tá bem profundo aqui, Lana, você que não sabe, não. Brenda e Matheus, não é esse tipo de profundidade que estou falando. Vai ter que criar também uma conexão profunda, Ana. Ai, gente, esse garoto falando tá nervoso. Como é que vocês aguentaram? Matheus, você tá ameaçando uma inteligência? Ele vai assim, meu. Ele fala assim, não entendo o que tá acontecendo. Um prêmio em jogo, 500 mil reais. Olha, é muita grana, gente. É muito dinheiro. Conhecendo você, eu não comemoraria tão cedo. Porque para ficar no retiro, é preciso seguir as minhas regras. Vocês não podem praticar nenhum tipo de atividade sexual. Ou seja, sem beijo na boca. Beijo. Pra mim, o auge vai ser agora. Sem tchaca-tchaca na buchaca. Tchaca! Tchaca-tchaca na buchaca. Gostei. É, vai todo mundo usar a própria mão a partir de hoje. Além de qualquer ato relacionado a prazer sexual. Inclusive aqueles praticados de forma individual. Toma! Mano, a gente foi do paraíso pro inferno. Em 2 segundos. Maluco, essas pessoas são muito ruins. Lana jogou terra no rolê real. Lana, querida. Não gostei de você, não. A cada infração, uma parte do prêmio será descontada. Puta merda. Entender? Você não pode fazer nada. Vão sair devendo, né, esses daí. Por vontade de querer me aproximar. Menino, é porque eu não vou dar spoiler pra tele que tem Lana Vastina. Vou assistir o quê? Hot Wheels. Não, os primeiros? Os 4 últimos, né? É, os 4 últimos. Ah, tá, é. Não, eu vi os 4 primeiros. Exato. Taylor, tira o fone rapidinho pra falar pra Leandro. Ah, peraí, pode falar. Menino, no episódio 6, eles perderam 200 mil reais. Que isso, gente? De uma vez só. Tá? É muito dinheiro. Esse casal aí que é o Matheus, meu, e a Brenda, eles fazem sexo 5 vezes. 5 vezes? Master. Que isso? 200 mil. 200 mil de uma vez, tá? 200 mil de uma vez. Pelo amor de Deus, segura isso aí. Quando você sair, você faz sexo até com um buraco da fechadura. Eu, hein? Ai, ai. Eu vou trazer Taylor de volta. Ai, gente. E assim, quando eu comecei a assistir essa versão BR, eu fiquei um pouco irritado, né? Que eu achei muito de férias com ex, assim. Até o elenco é muito de férias com ex. Tô. Mas, foi assim, é tanta bagaceira que a Lana... A Lana fala tchaca tchaca na butchaca, é bizarro. Tem um episódio que a Lana canta Raça Negra. Ela canta é desesperador. Assim. E a narradora, gente, que fica falando assim, né? Eu shipo, afinal vale shipar, mas não chupar. Exato. Sim, sim. Eu grande amo, ela talento canta também. Canta. Olha, parabéns. Eu não sei, quando eu assisti os dois primeiros episódios, eu não sei se é porque eu tinha bebido, mas eu tava curtindo a narradora. Sabe? Uhum. E depois os outros dois que eu assisti sóbrio, eu já tava meio abusado dela. A bicha é muito ruim. Ela fala umas coisas que não vai nem sentido. Tipo, a pessoa fala assim, ah, acordei e tal. Acorda de bom humor, fulana? Tipo, sabe? Uns negócios assim. É, assim, muito eu sou ruim. Muito suspeito porque eu não gosto da pessoa que é a narradora, que é a Bruna Louise. Eu sei que tem muita gente que gosta depois dela. Eu descobri que ela... Eu não gosto. Eu vi ela fazendo alguma coisa já também. Famosa. Eu acho ela bem ruim, assim, como stand-up. Uhum. Eu acho o stand-up dela muito ruim, né? Aí vai dizer assim, porque vocês não gostam de ver mulher falando vulgaridade. Não é pra isso não, eu adoro vulgaridade. Ver Nanny People. Nanny People fala vulgaridade toda hora e eu amo Nanny People. Mas eu acho a Bruna Louise particularmente sem graça. E eu acho que aqui ela tá bem sem graça, assim. Ela dá umas forçadas. Na segunda metade ela tá com um sotaque, assim, pesadíssimo também. É muito... Eu até agora não sei de onde ela é, porque ela tem horas que parece nordestina, às vezes parece paranaense. Eu fico assim, gente, cada palavra um sotaque. A Bruna Louise é sem graça desde que era amiga da Kéfera. Só deixa esse voto no silêncio. Amor, não trazendo fatos, servindo fatos pro programa. Eu acho ela muito sem graça. Mas eu acabei gostando da versão, assim. Eu acabei gostando no final, assim, que eu achei que o elenco entregou entretenimento. Eu queria entretenimento qualidade, e eu tive entretenimento de qualidade, assim, eles são muito bizonhos, e as atividades, Leózio viu a versão americana, dá pra comparar as atividades são num nível, as atividades do Brasil são num nível de tosqueira que, assim, jovem, eu acho similar. Você mais gostou foi o de dizer da masculinidade, né? De foi incrível, eles pichando parede, chorando, sim, botando assim, mete o peru. Maravilhoso, gente. Tem um professor de tantra lá que vai todos os dias não falar nada, fica fazendo as pessoas passar pena uns nos outros. E o povo, nossa, descobrimos uma conexão, né? Aqui. Exato. Nossa, caralho, é igualzinho. Pior que é igualzinho mesmo. Caralho, Beto Barbosa. Olha, mas assim, eu tenho que dizer que as minhas expectativas eram baixas e elas foram atendidas, viu? Olha, porque, aí. Assim, eu não tava esperando nada, tava dando nada, porque assim, eu nem assisti a segunda temporada do Americano, né? Uh-huh. E aí, eu até falei pro Sassi que eu diga, não, vou ver o primeiro pelo menos e tal, não sei o quê. Quando foi, sei lá, acho que no sábado, eu mandei mensagem pro Sassi. Quando deu por fim, já tinha visto todos. Vi os quatro. E assim, eu super me diverti com a tosqueira das aulas e eles, né, fugindo e tentando não perder dinheiro e perdendo ao mesmo tempo. E aquela putaria mostrando as bundinhas na piscina, naquela festa. Menino, foi maravilhoso, assim. Olha, tudo que eu queria. Achei bom. Assim, perto das coisas que a gente tem aí, Soltos em Floripa, eu acho o pior de todos esses programas, assim, de jovem de pegação, eu achei que essa versão de Hot to Handle ficou até divertida. Eu achei um pouco confuso que eles misturaram muitas coisas da segunda temporada americana, da primeira, né, pra fazer essa versão. Tanto que aqui já tem o rolê dos relógios, que é uma coisa que só teve na segunda temporada, né, não teve na primeira temporada americana. Não tinha na primeira? Não, não tinha. Não, tinha não. Tinha não, eu estranhei que... quando... quando eu vi. Ah, é porque tem com o Cam e a menina, né? Jurava que tinha tido com o Harry e a Francesca, que são, né, as mesmas personagens em temporadas diferentes. Aliás, Francesca está em Love is Blind, né, viado? No After the Altar, né? Ela tá no... fazendo mais um crossover de reality aí, maravilhoso. Olha aí. Aliás, eu vou comentar com o Darlan em breve, né, o Love is Blind aí, os episódios que saíram. Mas, Leandro, você que assistiu aí, teve esse momento de degustação, né, Premiere Access, o que você achou do conteúdo? Conteúdo de qualidade? Olha, qualidade, né? Qualidade, eu acho. Porque que... você não é o público-alvo, né? Você não gosta desse tipo de coisa. É, eu não sou, mas eu acho que é sempre bem-vindo quando fazem umas paradas assim e colocam até mesmo legenda ou dublagem de alguma coisa e colocam aquilo que a gente aqui é regional, né? Coisas que a gente está acostumado a brincar, a falar, ouvir, tudo bem que tchaca-tchaca na buchaca é coisa bem antiga, mas eu achei bem sagaz isso aí, sabe? Assim, é igual quando, por exemplo, eu vi o último episódio que eu assisti de Rick and Morty, na dublagem o cara fala cringe, sabe? Eu achei super, pô, é um episódio novo e a dublagem já tá usando. Então é maneiro esse recurso assim e tudo. Então tá valendo, né, cara? Tá valendo. Achei interessante. E eu e o Leoz já adotamos também uma frase pra nossa vida, né, menino? Claro. Qual? Não desalinha meu chakra. Ai, eu amo. Eu posso fazer um breve resumo dos personagens da trama pro Leandro, sabe? Por favor, por favor. Que é assim, Leandro, a gente tem o grande casal de protagonistas aí, que é a Brenda, Paixão, que é a ruivinha que fala que não gosta da Lana ali, né? Que só se botou. Uhum. E o Matheus, né, cara, que ele fala assim e tal, ele é todo barrentinho, mas ele fala que nem o bebê Jorão. Nossa. Aí, eles são os que transam antes da Lana dar a notícia, né? E aí tem um plot que Brenda gozou e ele não, mas ele tá doido pra gozar. E aí, quando a Brenda chega da notícia, ele fica em parafuso. E aí, eu falei pro Sassi, eu falei, gente, não acredito que tô gostando de Matheus. Porque Matheus, ele é o participante de reality, que ele tá lá pra causar. Então, ele fala assim, vamos se pegar, vamos dar um selinho. E fingir que não foi a gente, porque ninguém vai achar que a gente deu um selinho. Que a gente já transou, né? Então, aí, Brenda fica assim, ai, o Matheus quer fazer cena, ele tá me usando, não sei o que. Ele é muito fake. Todo um conflito entre os dois, assim. E já no segundo episódio, Matheus fala pra Brenda, eu te amo. Esse episódio termina, você fica aqui. E aí depois eles esquecem dessa fala do roteiro, porque ele fica, eu tô apaixonado por você, ela não acredita, você nunca me disse isso, eu falei, garota, disse que te amo no segundo episódio, pode ser louco. Viado, esse Matheus, ele começou a chorar lá, do nada, na dinâmica lá. Gente. Toda hora ele tem o choro do nada. Ridículo, ridículo, ódio. Não, menino, essa hora o Matheus assim, e o Leandro são os mais chorões de todos. Fala assim, desculpa. Não, eu ia falar que é nesse momento do choro que ele fala, né? Eu não sirvo pra isso aqui, eu não tô entendendo. Meu filho, fala pra mim que eu tenho que ficar 2 anos pra ganhar 500 mil sem transar, eu fico tranquilo, já tô anos mesmo, e qual é a diferença? Agora o cara vai pagar pra ver, né? Tipo, vamos dar um selinho, sabe que não pode nada, tá provocando pra galera perder. Isso aí deve ser implantado também por produção, né, cara? Porque senão não acontece. Não, tem nada implantado aí, não, tudo natural. Você vê que são tramas, né? Porra, imagine... É tudo muito crível, gente, não tem imagine como isso, não é. Imagine entrar todo mundo pro Dico mesmo pra ganhar uns 500 mil, não tem programa, né? Não, gente, pra mim é tudo muito crível, inclusive... Esses casais que se apaixonam em 10 dias. Eu acho incrível. Fala, aí o Sassi falou aí do Leandro, que é o do bigodão, né? Que é o cara que se diz tímido. Ele tá sempre chorando. E aí, não sei o que aconteceu. Eu acreditava no amor, mas não acredito mais. E aí o Leandro começa super animado com a Rita, né? Perdoa a facada, que é a grande personagem da série. E aí, viado, do dia pra noite, a Rita tá lá pegando ele. Ela fala assim, Leandro, eu não sei se eu fui rápido demais com você. Porque o que eu sinto pelo Igor, eu não consigo nem explicar. É um negócio muito forte com o Igor, participante baiano. Aí ela fala, mas assim, eu não quero deixar de ficar com você, nem ficar com você, nem assim, eu vou ver o que que rola. Aí o Leandro fica assim, tá. Ah, só que aí você pensa, ela vai ficar com o Igor? Aí ela começa a botar o Igor na friendzone e foda, assim. Fala que ele é muito grudento. É, e aí ela fica, ai, você, não sei o que eu sinto por você, é muito forte, é mesmo papo. A própria narradora tem que ficar zoando, né, dizendo que assim, você sente pra ele amizade, faz a edição verdadeira, né, dela dizendo que não rola. Ai, e aí você vê que a Rita, ela tá só assim, ela quer ter storyline, mas ela não quer se comprometer, né? Sim. Uhum. Daí tem a Gabi, né, grande personagem que é revelada aí no sexto episódio, basicamente, porque... Revelam, Leandro, por meio de flashback. Tem que botar tudo na timeline pra explicar que ela tava na casa, né? Sim, porque eles começam a falar assim, ah, a Gabi não tá funcionando direito com o Ronaldo. Aí você fica assim, ué, mas não tava rolando isso aí. Ronaldo? Eu sabia que a Gabi existia, porque tem um plot que a Gabi escolhe alguém do casal lá da outra e ela fica nervosa. Só por isso que eu sabia da Gabi. E o Ronaldo, ele tava lá, figurante, né? Aí eles começam todo um plot que a Gabi vive armada contra as meninas, contra o Ronaldo. Aí fica a briga de Gabi e de Tuane também, que é outra personagem que é revelada no terceiro episódio. Que a Tuane, ela tem um plot que ela tá, tipo, em busca de um amor e ninguém quer ela. As meninas ficam, né, criticando ela. Aí chega o Caio, né, que é um dos novatos. Menino, aí... eu falei pra Lea Ozzy, desculpa, interrompi aí, que senão eu vou perder o fio da meada, que você tá falando de Caio. A menina que trabalha comigo pegou Caio na vida real, né, menino? Essa barra aí. Eita! Uhum. E foi bom? Ela disse que foi. Aí. Porque Caio chega mó assim, ah, eu amo Tuane, Tuane é amor da minha vida. Aí eu falei pro Sassa, acho que perdi algo entre um episódio e outro, porque num eles são no maior amor, no outro ele tá assim, nossa, Tuane é uma escrota, ela não fala comigo direito, ela não sabe minha cor favorita, fica mó DR, você fala assim, ai gente, você acabou de entrar. Mas aí tem o casal novo, né, que é o Akel, de The Circle, Davi. E a Kathleen, que o Akel fala assim, bem mineirinho, né? E ele acha o Matheus e a Brenda um pai e a mãe pra ele. Caralho, aí eles são... isso tem noção, viado. Quando ele fala isso, olha, eu achei um pouco. Não, e eles são os que mais estão evoluindo até agora, né? Ganham um reloginho e tudo pra poder se beijar. Mas a minha favorita é Marina, que é essa novata aí, que é a menina que você vê. É aquela pessoa que dorme com cílio postiço, cheia de maquiagem e acorda toda fodida no mesmo dia. Marina chega assim, sou feminista, quero defender o meu direito de ser fútil e mesmo assim não ser julgada. Aí você fica assim, ué. Aí daqui a pouco ela tá assim, não vai gritar com a mulher na minha frente, não, começa a se meter nos barracos, nos B.O. que não são dela, né? Bora. Maravilhosa. E eu falei pro Sassa, ela fica tentando depois emplacar um shade qualquer, assim, tipo, a Lana vai fazer reunião com elas, aí o povo tá lá brigando, todo mundo com os storylines próprios, e a Marina fica assim, hipocrisia. Ah, não era pra seguir o discurso? Né? Ator pornô. Exato. E você fica assim, e Marina começa a se envolver com o Leandro depois que Rita dispensa ele, né? E aí ele fica assim, você é nadadora, cara, não acredito. Também nada desde 18 anos. Ele mete até um concurso avulso, ela. De mococa. Já foi pra mococa, é nadadora? Ué, que chaveco é esse? Ai, gente. E as brigas são muito férias com ex mesmo. Só você falou, sim, assim, dessa não desalinha meu chakra, né? Que é isso, assim, as pessoas estão mó de boa ali num canto, aí daqui a pouco uma outra fala. Ah, eu acho que a fulana não tá tão na vibe daqui, não sei. Como assim? Tá tomando seu cu. Assim, gente, se escalou bem rápido. Viado, tem umas cenas, gente, muito vergonha ali, assim, de tipo as meninas se agachando pra se beijar de trás da poltrona. Nossa! E aí as outras duas que deram selinho, e aí o gostosinho lá foi e disse, puta que pariu, não sei o que, aí vocês fizeram de propósito e tal, não sei o que, começou, menino, uma super discussão por conta. Né? Olha. Que eu achei que iam brigar com ele porque ele dá uma puxada no braço da outra, achei agressivo, exato. Mas começa a brigar com o outro que tá gritando, né? O Matheus, só porque o Matheus fala assim, não acredito que você beijou a minha mina. Ai, gente, que maravilhoso. Ai, gente, é isso. É isso, espero que tenha conquistado vocês aí pra assistir. Grande. Ai, gente, olha, é uma... Até a parte ruim da série, que é a Lana e a narradora, elas dão a volta de uma forma que você fica assim, Brasil. E você fica, o que que está acontecendo, meu Deus? É isso que você fica. Meu Deus, o que tá acontecendo? Me ajuda. É mesmo. Porque é muito surreal, assim, mas eu achei qualidade, assim, essa é a verdade, achei qualidade real, muita qualidade. Menino, vamos falar agora, já que a gente tá nessa vibe de reality aí, vamos falar de Sexy Beasts, né, outro reality aí da dona Netflix, né, que estreou também aí nessa última semana, e tá uma proposta interessante, né, porque os meninos aqui, Zanon, Léo, assistir Masked Singer, Masked Dancer, né, essas coisas tudo aí de gente mascarada, né, mostrando seus talentos e tal. Tem de qualidade, né? E aí a Netflix resolveu fazer o que agora? Fazer um reality onde as pessoas vão buscar o amor mascarados. Por quê? Pra mostrar a busca pelo interior e não pelo exterior da pessoa, né? Uhum. E aí, só com gente padrão, né? É o twist daí, né? E aí, eles vão fazer... É bem naquele esquema daquele outro reality de namoro deles, que também é um saco. Uhum. Igualzinho, né? Inclusive. Só põe a máscara e segue o mesmo roteiro. Exato, que são... Ela sai com os três caras, né? Os três mulheres, né? Que for. E aí vai escolher um, aí vão... vai revelar quem é essa pessoa e... Aí tem um momento que revela a cara da pessoa e diz, ai, não acredito, ela é tão bonita. Uhum. Você fica assim, super tá na premissa de não olhar pra aparência, né? Ok. E aí ele só vai conhecer, assim, mesmo pessoalmente a pessoa que ela conheceu quando o programa acaba, né? A gente acaba não vendo nada além depois da escolha, né? Que tira a maquiagem cada um, né? E fica quem são as pessoas. Mas a gente não vê ali o tchaca-tchaca na butiaca. E assim, menino, é 20 minutos, né? Era pra ser dinâmico. Era pra ser interessante. E eu só quis morrer mesmo, que eu achei bem ruim, sem modéstia mesmo. Ainda tem o narrador, né, menino? O narrador que é uma bosta também. Olha, achei difícil. Vocês gostaram? Achei meu primeiro. Ruim demais. Não, olha, jovem. Eu tenho que dizer que foram 20 minutos e eu cochilei completamente. Adoro! Começou a falar, que... olha, jovem, acho que ele ia dizer, adorei. Ia ter eu também. Assisti todos os episódios, cadê a temporada 2? Eu fiquei espantado, né? que assim, eu comecei a assistir, eu vi aquelas caras, eu vi as máscaras do povo, e aí assim, eram uns caras falando umas coisas tão absurdas, assim, aí me deu uma preguiça. É tão grande. Aí eu acho que eu assisti até a parte em que revela o primeiro que é eliminado. É o rato, né? É, o rato, exato. Depois disso, meu filho, eu não sei o que aconteceu. Quando acordei, já tava subindo legenda indo pro episódio 2. Você perdeu o pretendente que ela fica, que é um homem, parece o Lion Man com cabelo. Parece o Lion Man. Exato, cabelo todo frisado. Olha, gente, uma loucura. Cabelo belíssimo, brilhando. Não dá. Ele é muito ruim, gente. Não tem como gostar daquilo. Viado, e o rato que fica todo recalcado ali? Porque eu sou bonito pra caralho, meu peito é duro. Né? Meu carro é zero. Ah, sou otária, nossa. Perdeu. Eu sou putaço, aí eu falei, vai vir o homem mais bonito do universo, né? Ele fica muito puto, ele fica muito puto, é muito engraçado. Ele fica bolado, assim, ai, gente. Eu achei podre, de verdade. Achei podre, né, até. Criou a palavra. Que é mais que podre, né, menino? É podre. Ai, gente, que maravilha. Mas você só viu um, Sassi? Geralmente chega aqui e viu a temporada inteira. É... Foi demais pra mim, né, menino? Só um. Mas como a gente falou, né? O negócio é, tipo, você ver a beleza interior, mas pelo menos nem uma pessoa é feia, né? Ah, adoro! Pois é. Exato. Exato. Militou ao contrário. Como diria Marina de Brincando com Fogo, hipocrisia. Ai, ai. Menino, olha, acabou de sair aqui uma grande matéria do senhor Léo Dias. Opa. Léo Dias. É... Ele está dizendo aqui, ó. Léo Dias está dizendo, não sou eu, Léo Dias está dizendo que ele já sabe 16 nomes dos 20 que vão estar em A Fazenda 13, tá? E aí eu vou trazer pra vocês aqui, porque eu gosto desse tipo de entretenimento, claro. Né, menino? Ele sempre sabe todo mundo, mas nunca sabe, né? Porque quando sai, não é ninguém que ele falou. Não, adoro! Nunca vai, nunca entra as pessoas, né, menino? Né? Eu vou até botar aqui na tela, porque alguns são tão avulsos que a gente pode não saber a cara da pessoa, né? Então, que absurdo. Ajuda, né, menino? Deixa eu até ampliar aqui, né, pra ficar bonitinho. Cadê? Sucesso demais. Olha, tá todo mundo vendo aí direitinho? Uhum. Vamos acompanhar aqui os grandes nomes, né, da Fazenda, os 16 primeiros nomes aí da Fazenda, né, que tá marcada para dia 14 de setembro. E aí a gente tem Richarlison, né, menino? Famoso, famoso. Ex-jogador de futebol e também participante do reality show da Record, né? Made in Japan. Muito famoso. Mas o que é que ele tá fazendo no reality Made in Japan, gente? Não tem... Ai, meu pai do céu. Aí a gente tem aqui, seguindo, Gui Araújo, né? Ex-namorado de Anitta, digital influencer e ex de férias com o ex. Nunca ouvi falar. Porra, também não. Faço ideia. E Araújo. A gente tem também Tati Zak, cantora de funk. Eita, olha, porra. Famoso! A gente tem Erasmo Viana, digital influencer. Famoso, delicioso. Conhecido por ser o ex-marido de Gabriela Pugliese. Viado que eu mais conheço desses aí, fora Richard Erasmo, você me desculpa. Isso, porra, que é uma carreira, né, menino? Não vou nem perguntar de onde que conhece, né? É do Instagram dele. Ai, ai. Isso que é uma carreira. Tem olho bonito também, pelo menos, né? Tem olho bonito. Né? Exato. Você nem viu do cu. Do cu, só quem viu foi Araújo que viu o Danito. Claro. É, temos Aline Mineiro. Ex-paniquete, né? Cota paniquete. Gente, não acabou as paniquete ainda, gente. Tá quase, menino. Tá ali no limiar. Meu Deus do céu. Tá quase. Fica tranquilo. Uma hora vai acabar. Temos Bento Ribeiro, né? Ator e poetista, né? Famoso. Aí sim. Por MTV, né, menino? Uhum. Né? Ele fazia uma ilhação também, personagem ótimo. Calabresa apresentando a vídeo cacetadas e Bento indo pra fazenda. Olha aí. Auge. Temos Márcia Felipe, né? Cantora de forró. E gente, acabou de sair do Power Couple Brasil. Chocado. Foi acusada de bonitofobia no Power Couple Brasil, inclusive. A Olivia Rodrigo do Brasil, né? Márcia Felipe. Nossa, caralho, Leandro. Então, velho, ó. Aí temos o que, se acontecer realmente, vai ser um momento. E assim, tudo pra ser a grande vencedora, se for a verdade, que é Tati Housebreaker, né? Tati, acho que não ganha não, viu? Que isso, menino? Porque o povo vai esperar o perfil Jojo e acho que ela não vai ter o mesmo carisma de Jojo. Já não adianta. Ah, difícil. Aí depois a gente tem Vanessa Mesquita, né? Vencedora do BBB 14, né? Insossa toda a vida, não, né? Ela é muito sem graça. Não vi essa edição. Menina, que ela forçou aquele namoro com a Clara, que aí era o casal Clanessa. Forçaram toda a vida. Forçaram gente, muito. Eu não sabia nem que tinha tido um casal sapatão, gente. Teve, menina. Forçaram toda a vida. Olha, puxado. Aí depois a gente tem Crank, que é rapper, mas não conheço a Noite de Paris. Né, adoro craque. Temos Stephanie Matos, também conhecida como Digital Influencer, né? Nunca vi. Bacana. Não faço ideia de quem seja. Temos MC Loma, né? Cantora, funkeira. E que tem uma das amigas que tá no Ilha Record, né? Uma das dançarinas dela tá no Ilha Record. E ela já é de maior? Agora sim. Menino, teve até. Vocês viram o plot dela no Instagram falando que deu cu e desmaiou quando deu cu? Oi? Garoto, gente. É sério? Não joga assim essas coisas. Ela falou que desmaiou quando deu o cu. É maravilhoso. Eu vou até procurar esse vídeo pra mostrar pra vocês. Não tá vocês preparado pra isso. É informação de qualidade. Aqui a gente traz informação. Temos Tati Minerato, né? A irmã dela, a outra Minerato, já foi na fazenda, Ana Paula Minerato. Bacana. E aí. E ela é conhecida como irmã dela. É irmã da Tati Minerato e vencedora do Power Couple Brasil. Alguma temporada. Aí a gente tem o cosplay do Bruno Fagundes, né? Vitor Pecoraco. Eita. A da novela Gênesis. Ele foi da Globo, não foi? Esse menino? Foi. Ele não é estranho. Quando ele não tinha essa cara de otário. Que é o penúltimo nome aqui. Felipe Saab. Opa, vocalista do grupo Jeito Moleque. Talentoso, né? Tem potencial. E o último nome, esse é o nome que Leózio vai torcer com certeza, vai torcer muito. Vão ficar faltando 4 personagens ainda, né? Mas esse é o nome que Leózio vai torcer, porque é Ana Clara, ex-The Circle Brasil, temporada 1. Adoro, grande amiga de Juliette. Grande amiga de Juliette e grande amiga de JP, né? Aliança Norte-Nordeste, né? Sim. Ai, ai, e aí, gente, o que achamos desses... Gente, eu adoro que a Record, tipo, ela retroalimenta o mundo das subcelebridades, né, gente? É assim, ela vai tirando de um programa dela, lançando em outro e assim, né? Sucessivamente. Exato, assim, eu fico mais feliz, porque pelo menos não pintou aí uns delírios. É claro que na hora pode aparecer, né, que foi a... Kerline, né, que o pessoal cismou que a Kerline é relevante, né, a Kerline e Bill, né, pra desistir de mais um reality, né, que ninguém aguenta mais, Bill, gente, pelo amor de Deus. A pobre da Ker. A pobre da Ker. Ai, gente, eu achei aqui o MC Loma falando que desmaiou depois de dar o cu. Eu acho que Zanon tem que ver antes de jantar, tá, Zanon? Zanon já foi. Já foi jantar. Já foi jantar, né? Então, é, menino. Então vou compartilhar esse momento só com vocês. Esse momento de qualidade, né? Já é um conteúdo que agrega, né? Tudo que agrega o programa. Cadê? Vamos lá. Deixa eu botar o áudio, que é o mais importante, obviamente, né? E vamos lá. É maravilhoso que ela fala que desmaiou. É tudo, tudo pra mim. Vamos lá. Gente, não tem a britadeira. Ela não entra. Quando ela entra, fica pra furar o chão. Ela... Bem rápido. Foi quando eu assim, gente. De uns 5 segundos, minha gente. Eu tava lá deitada. Eu peguei a perna. Tudo que eu peguei a perna, eu botei pra cima. Tu que eu coloquei a perna pra cima, o menino veio com o prego. Quando ele fez assim. Já foi de ver, tá. Já. Foi de ver, minha gente, o negócio lá. A macaxeira entrou na plantação. De vez. Foi assim, o negócio. Quando ele fez isso, minha gente, eu desmaiei. Não, eu fiz isso. Eu tava até ferido. Eu desmaiei. É sério mesmo? É sério. Não, é sério, Paulão? É sério! É sério, é sério, deixa eu falar. Eu desmaiei, minha gente. Aí deu uma dor em mim, eu não sei te explicar. Começou a dor eu daqui. É, do cóccix. Você sabe o que é cóccix? Entradiata, quando você peida, tá saindo. Não, não foi isso não. Deu uma dor do cóccix. É, por dentro do pulmão. Eu fiquei. Cada vez que eu respirava, dava uma pontada no meu botico. Uma pontada, mas não assim, nada a acreditar. Só o que foi mais engraçado, né, gente? Tem aquele balão. Quando o balão tá bem cheio, quando for ele vai coisando assim, esvaziando. Foi. Eu olho pro lado, tá o balão do menino murchando. Quando tá acordando, desmaio. Gente do céu. Qualidade. A que ponto chegamos? Tinha um limite, a gente foi lá. Falar na internet, né? Isso, né, viado? Olha. A gente chegou um limite um pouquinho pra frente, só. Foi isso, só, né? Tamo aí ouvindo as britadeiras, né, invadindo o pulmão do povo. Ai, que maravilhoso. Eu amo, gente. Ai, meu Deus do céu. Entretenimento de qualidade você só tem aqui, Brasil. Pra alegar. Menino, enquanto Zanon foi jantar, né? E Leandro foi ali rapidinho fazer um pips. Vamos falar da volta aí de Ted Lasso, menino. Menino Adoro. Taylor, né? Vamos toda nós. Temporada. Apenas um episódio, né? Queria que fosse em três, Sim. Mas só foi um episodinho, né? E assim, voltou no maior estilo Ted Lasso, né? Porque, menina, a série que faz você ficar triste por um cachorro que você nunca tinha visto na sua vida, né? Exato. Olha, esse plot veio do nada. E aí, quando eu vi, tava lá, gente, com pena do cachorro, gente. Olha, te contar, né? Porque, assim, o menino vai bater o pênalti e aí o cachorro tava segurando o que que era? Ele tava segurando alguma coisa? O cachorro tava na coleira, viado. Ah, não, tava na coleira, exato. Segurando ele. Exato. O segurança lá tava segurando ele na coleira. O homem bate o pênalti, o cachorro pula no, na frente da bola, gente. E aí o cachorro morre. E eu digo, gente... Que é isso? Isso é a cena de abertura da temporada. Olha! Então, ah, tá, é maravilhoso, né? Gente. Eu achei tudo. Porque eles vão tentar lidar com esse trauma, né? E aí o Ted, o Coach Beard lá e o menino lá, o Nick, né? Eles falam, é questão do bloqueio. Só que não pode falar em voz alta, né? Eles ficam, ai meu Deus, será um bloqueio, não sei o que, nananã. E aí decide contratar a terapeuta, né? Pra falar com o Danny Roja, né? Que ele tá maravilhoso, aquela cena no chuveiro. Sim. Ele tá lá rezando pra tirar a morte dele. Que a morte tá emprenhada nele, gente. E você gostou da psicóloga, menino? Eu gostei da psicóloga. Menino, mais ou menos. Tô ainda tentando entender o papel dela nessa temporada, assim, né? Porque eu acho que o tom dela destoa um pouco do tom dos personagens da série, sabe? Assim, uhum. Porque os jogadores, a própria Rebeca e tal, assim, eles... a Rebeca, por exemplo, ela é modurona e tal, mas assim, você vê que ela tem assim, tem esses momentos de afinidade e tudo mais. E a psicóloga eu só achei, por enquanto, foi só um episódio, né? Então assim, não dá pra saber muita coisa, mas assim, mas ela já chegou muito assim, se autoafirmando, sabe? E aí eu tô tentando entender ainda o que é que eles querem mostrar com a personagem dela, sabe? Mas eu acho, né, que a psicóloga, ela vai ser meio que o contraponto do Ted, né? Porque, tipo, ele tava nesse negócio lá de, ah, é o bloqueio e tal, e ela chegou e ela fez realmente a questão da análise, de entender a psique lá, e resolveu a questão do Dani, né? E dos outros jogadores também queriam falar. E eu acho que, tipo, é muito engraçado quando ela chega lá na arquibancada, aí o Ted dá um tchau pra ela, aí fala, acho que ela não viu. Aí o Ted falou, viu sim, ela só te ignorou mesmo. E eu acho que eles vão acabar construindo uma relação assim como o Ted conseguiu quebrar a Rebeca, sabe? Essa dureza que a Rebeca tinha, eu acho que ele vai acabar conseguindo quebrar também da psicóloga, sabe? Eu acho que eles vão acabar se aproximando em algum momento, assim. Acho que ele tem muito essa coisa do carisma, né? Então eu acho que ele vai pegar ela em algum momento. Porque até o momento, eu sinto que ela acha ele só um bobão mesmo, tá? Na cara dela, assim, que ela acha ele um idiota, real, assim. Um idiota completo. E eu acho que aos poucos, ela vai começar a ver o relacionamento que ele tem, né, com os jogadores e vai entender essa forma dele. Assim, é, porque, talvez. Eu ainda tô, assim, muito esperando o desenvolvimento dela, sabe? Assim, a primeira impressão é que eu acho que a personagem destoa um pouco da série, pelo jeito que ela entrou, mas, assim, confio muito no pessoal da série, então, assim, vou aguardar pra ver o que é que eles vão desenvolver aí com relação a ela. Mas, assim, achei bacana a questão dela, né, tipo, meio que já chegar chutando a porta e dizendo que ela é isso, que ela faz aquilo, que ela é boa no que faz e tudo mais. Uhum. Então, assim, achei legal isso, né? E aí teve o contraponto com o Ted e os outros caras lá, né? Que estavam lá tentando, estavam lá já conversando a respeito do que fazer com o jogador, e aí ela já chegou, pegou e já resolveu, né? Então, exato, e acabou legal. Nem sendo... Não precisou ser uma coisa que fosse durar muito tempo, sabe? Ser uma coisa bom, exato. Resolver ali. E é isso. Exato, até mesmo porque, assim, o plot veio do nada. Porque, tipo, a temporada passada não terminou com isso, né? Foi, não. Tipo, foi um plot que eles botaram agora, no início dessa temporada, que, assim, pra mim não faria muito sentido mesmo eles manterem esse plot por muito tempo, né? Então, pelo menos já resolveu logo. Mas, pra mim, o melhor plot desse episódio foi o plot do Roy, treinando as menininhas. Amor. É maravilhoso, porque aparece ele com aquela cara toda brava, dando vários esporros, falando, não, vocês não podem ser idiotas, e não sei o que, não, e de repente a câmera abre, e as menininhas de 10 anos, assim, é muito engraçado. E aí a diretora vem, gente, você não pode chamar a menina de idiota, mesmo que elas sejam. É muito engraçado. Não, cara, só isso, que o Roy ajudou, botou lá, ajudou a Rebeca, né, na história do... Sim, foi foda. Do cara lá que ela tava se encontrando, né? Nossa, que cara chato, hein? Vamos combinar, nossa, cara chato. Total. Total. Ai, porque eu fiz, eu aconteci, porque quando eu fui a Broadway, caralho, que maluco chato, muito chato, e o Roy toda hora, me traz mais uma dose, cadê a minha dose? É maravilhoso, mas eu gostei muito também quando quando eles saem lá e tal, né, e aí a Rebeca fala, ah, o que vocês acharam dele? Aí aquilo e fala, não, muito legal, não sei o quê. E aí ele manda a real, ele fala, então você vai mentir pra ela. Se como valoriza, assim? Né? Se valoriza, você merece muito mais do que isso. Caralho! Ai, ai, gente, ele é muito bom, o Roy. E ele é maravilhoso, e eu achei maravilhoso que ele tá lá nesse plot agora com as crianças, né? E a noite do yoga fica ele e as mães vendo esses programas de namoro. Ele! Né? Fica vendo lá de raiva, essas coisas assim, gente. E ele esconde isso da Killy, né? Uhum. Ela porque não ela sabe, quer que aceite o trabalho de comentarista, né? Sim, sim. Sendo que ele tá vendo lá o programa de subcelebridades, né? E quem tá no elenco? O Jamie. E as tias, nossa, gente, ele é gostoso. Nossa, ali eu já shippei o casal já. Já quero o Roy e James já, né? Garoto! Garoto, ele tá com a cara ali mó sedento, dizendo, gente, eu tô sentindo falta desse homem na minha vida. Tá igual o japonês lá do Gossip Girl, né? Sim! Sedentíssimo. Não, eu gostei bastante desse retorno, achei que foi um retorno legal, assim. É engraçado que, tipo, quando a gente viu eles pela última vez, o Richmond foi rebaixado, né? E aí agora, quando a gente encontrou eles, tipo, eles já estão a 7 jogos na segunda divisão e só empatam, né? Eles nunca ganham. Exato. Eles só empatam. E a Rebeca, pelo menos a gente não perdeu. Não perdeu, né? Cada um vê o lado. Grande sucesso. Gente, eu também não consigo não rir do Higgins, bichinho. Cedeu a sala dele pra terapeuta, né, viado? Gente, a pessoa é muito loser, gente. Olha, te contar, viado. Quando ele monta a mesinha no corredor, gente, bota o computador em cima e começa a trabalhar, de gente, é humilhação, gente. Ai, bichinho, cara. Ele é muito bom, gente. Ele é Bom. Mas é um dos pontos positivos da série, gente. Quer dizer, os coadjuvantes são muito bons. Assim, sim. Porque a gente, o Ted, a gente já gosta, já se emociona com ele. A Rebeca também. A própria Killy também, que tem um destaque na série. Mas, assim, os jogadores na teoria são coadjuvantes, assim, todos eles também são bons, assim, de um jeito ou de outro. O menino lá, aquele que foi promovido, que era ajudante e foi promovido, né, e tal. Uhum. É, do cheio do poder, né, agora que ele foi promovido. Ele humilhando o menino, né, no lugar dele. Eu digo, gente, não pode dar poder pra pessoa, gente, que ele já começa a humilhar. Sim, o povo. Humilhando o garoto. E eu, para com isso, que absurdo. Olha, perdeu, né? Quer conhecer uma pessoa, dê poder a ela, né? Sim, exatamente. Olha, difícil, né? Muito difícil. Mas eu tô bem animado pro que vem aí na temporada. Ah, amanhã já tem episódio. Amanhã já tem episódio novo pra gente ver, né? Menino Tedzinho. E a gente vai comentando aí quando tiver mais coisas, né? Porque acaba que sendo só um episódio não tem muita substância, né, menino? Sim, sim. Bem. Exato. Exato. 30 minutos, então é pouco, mas estamos aí. Estamos aí acompanhando a segunda temporada, promete. Ai, graças a Deus, já renovada pra terceira, né? A tranquilidade e assistir uma série que não está cancelada. Muito que bem. Apple TV, nunca critiquei. Que? Jamais. Tô assistindo até a física pra poder, né, ajudar as outras. Forma que bom, né? Menino, pior que física melhorou, né? Aí eu tô caindo bait, caindo bait. Depois da loucura que foi o começo, a série ganhou um corpo, assim, e agora eu tô ocupando. E essa semana já é o último episódio, então, também. Olha, tá sucesso. Aí, né? 8 episódios só. Ó, vamos. Adoro que physical ganhou corpo, gente. É piada pronta. Adoro! Maravilhoso. Mas, menino, sabe o que ganhou corpo agora? O novo filme da dona Amazon Prime, né? Dona Prime Video, chamado Jolt, né? Jolt. É. Filme protagonizado por Kate Beckinsale, né? Da franquia maravilhosa Anjos da Noite, né? Essa franquia super bombada. Hypes pra sempre. E o plot do filme é muito simples, né, menino? A Kate Beckinsale, ela tem um problema de controlar o temperamento dela, né? Ela tem umas explosões, assim, temperamentais. Então ela bate, quebra, esfaqueia, arrebenta. E geralmente pessoas irritam muito ela. Na verdade, qualquer coisa irrita ela. Então ela passa anos indo... É tipo aquele meme que eu postei, que tu postou, né? Isso! Eu tô calmo, né? O problema são as pessoas. Exato, exato. E aí, os pais dela não sabem como lidar com essa situação dela, bota ela numa clínica psiquiátrica, então ela fica vários anos nessa clínica psiquiátrica, depois ela vai pro exército, e sempre tentando encontrar um jeito dela equilibrar esse jeito dela, nessas explosões que ela tem, e não. Até que eles descobrem uma terapia alternativa, onde ela coloca uns eletrodos no corpo, e toda vez que ela sente que ela vai ter esse rompante de ódio, ela aperta um botão e leva uma descarga elétrica. Então, por isso, o jolt, né? E aí, ela leva uma descarga elétrica e meio que o cérebro dela volta ao normal pra ela ficar, poder ter interações. Mas ainda assim, ela tem pouquíssimas interações, né? E aí, um dia, ela vai pra um jantar e aí ela conhece o menino... Que era o Capitão Boomerang no outro filme do Esquadrão Suicida, gente. Jay Courtney, lembrei. Sim, sim. Ela conhece o Jay Courtney, né? E aí ele parece ser um homem super, né, bacana, sedutor. Ele faz ela se sentir bem. Perto dele ela não tem raiva, assim, né? Exceto da garçonete, que chega lá e fica sendo super rude com eles, assim, na mesa. E aí ela vai no banheiro, né, fala que vai retocar a maquiagem, e a garçonete, por acaso, tá lá no banheiro falando assim, ai, acabei de atender um casal que era dois trouxas, eu falei mal com a menina, e o cara ficou sem reagir, ele quase se mijou nas calças. E aí, viado, essa mulher dá uma pesada na porta e come a garçonete na porrada, né, come a garçonete na porrada, é maravilhoso, assim, é maravilhoso. E além disso, a dona Jolt, né, a dona Kate Beckinsale, ela tem um terapeuta que é Stanley Tucci, né, Stanley Tucci fazendo o papel de Stanley Tucci. E ele que desenvolveu esses eletrodos e tal, tanto que chega uma parte que ela fala assim, ó, não tá dando muito certo, né, eu continuo com raiva, mesmo levando a descarga, então ele aumenta a voltagem e tal, e aí ele fala pra ela, poxa, você devia, né, você se sentiu tão bem perto do Jay Courtney, então acho que você tinha que insistir, né, e ficar com ele, já que ele não te causou essa repulsa que a maior parte das pessoas te faz, pode ser que seja uma forma de você começar a conseguir controlar os seus instintos. Então ela começa a ficar com ele, eles transam, ele vê que ela tem essa questão dos eletrodos, aí ela meio que dá uma explicada assim por alto do que é, e aí eles combinam de jantar naquela noite seguinte, que ele vai cozinhar pra ela e tal, e aí ele é assassinado, né? Eita. Ele é assassinado, e aí entram aí na jogada dois policiais, né, que é Laverne Cox e aquele homem que eu odeio, que a gente falou dele na semana passada também, tá na série de Nicole. Eu sempre esqueço o nome dele, gente. Como é que é? Berinjelo? Como é que é? Não. Berinjelo. Sargento Pincel. Foi até tu que lembrou o nome dele na semana passada, Taylor. Eu? Ah, é, que pai. Ele tá na série da Julia Roberts. Toda semana esquece esse nome, esse homem, menino. Eu odeio ele muito. Peraí, deixa eu ver. Me ajuda, Leózio. Tá veio. Isso, Bob Carnivale. Nossa, Berinjelo. Bob Carnivale. É, a Berinjelo ia lembrar mesmo. Bob Carnivale, né, menino? O grande duplo de detetives. Que interrogam lá a menina Kate Beckinsale, fala assim, ah, que ele morreu, né, seu namoro, não sei o quê. E ele falou pra ela que ele era contador e que ele tinha um chefe chamado Barry. E que esse Barry era uma pessoa meio perigosa e tal. E aí o filme basicamente é isso, né? Ela vai começar a procurar quem matou o Barry, né, usando essa fúria que ela tem, né, pra poder identificar. E assim... O filme, ele é curto. Essa é a parte boa dele. Ele tem 1h28, assim, né? Curto. Mas ele é ruim, né, menino? É um filme curto e ruim. Porque, assim, menino, a Laverne e o Carnivale são os piores detetives do mundo. Tem uma cena, eu não sei se o Leandro já viu essa cena que ele dormiu quando tava assistindo. Tem uma cena que a Kate Beckinsale tá num berçário. Menino, deixa eu te contar um spoiler. Eu dei o play e caí no sono. Eu acho que eu não vi nem 10 segundos. Olha aí. Tava precisando da descarga elétrica também. Porra. E aí, tem uma cena, Taylor. Mentaliza. Tem uma cena em que eles estão num berçário, né? Elas estão num berçário. E aí, a Laverne Cox fala pra Kate Beckinsale. Esteja presa! Porque a Kate Beckinsale invade a polícia, rouba o celular do Jay Courtney pra tentar descobrir quem é o chefe dele, quem é o tal Barry, né? E aí, eles estão indo atrás dela. E aí, a Kate Beckinsale joga uma criança que está no berçário na Laverne Cox. Quê? Exato. Ela joga uma criança. Ela joga uma criança na Laverne Cox. A Laverne Cox pega a criança. Aí ela fala assim, aí a Laverne Cox bota a menina no berçário. Aí que a gente vai que sair, pega outra criança e joga. É surreal. E aí, resumindo, o que que acontece? A Jolt vai lá atrás do tal do Barry, descobre que, na verdade, esse Barry, ele só trabalha pra um outro chefão, que é ninguém menos do que Argo Filch, né, grande zelador de Harry Potter. Amor. E aí a Kate Beckinsale vai atrás dele, né, decidida a matá-lo, só que aí eles pegam ela, arrancam lá os negócios dela tudo lá, os eletrodos, aí ela, né, fica triste, vai lá no Stanley Tucci, e aí a gente... Ela ia fazer o Hulk e dizer que tava sempre com raiva. Aí ela volta pra tentar matar de novo o Filch, quando ela chega lá, o Filch já tá morto, com um belíssimo tiro na cabeça. E aí é revelado o grande vilão da história, que é Jay Courtney. Na verdade, Jay Courtney está vivo. E ele queria derrubar o Filch para poder assumir o poder na organização criminosa, e ele precisava dessa pessoa sem escrúpulos, mas sem, como é que eu posso dizer, uma pessoa que não fosse travada para resolver as coisas, né, que fosse papum, não tivesse muito brio. E aí ele escolheu ela. E inclusive, o psicólogo Stanley Tucci recebeu um dinheiro pra colocar a Jolt na fita do Jay Courtney, de propósito, né? Que bacana. Exato. Aí ela mata o Jay Courtney, né? Obviamente, ela mata o Jay Courtney. Vai pra matar o Stanley Tucci no final do filme. E aí ele fala assim, não, eu te ajudei, não sei o que, nananana. E aí no final do episódio, a Jolt... Final do episódio. A Jolt volta pro apartamento dela, que tá explodido, né? E aí quando ela chega lá, tem uma pessoa de costas. E aí é ninguém menos do que Sigourney River. Sigourney River aparece e fala assim, nossa, até que você foi bom nesse treinamento, né? Que tal trabalhar pra CIA? E aí acaba o filme. Quem é Sigourney River, gente? Sigourney River. Gente! Pesadelo de disco? Aham, uhum, exato. E a CIA tá de costas? E a CIA tá de costas, gente, com peruca. Ai, gente, chamou ela pros defensores. Exato, deixou tudo aberto. Tem a sequência, né, a franquia. A Amazon querendo seu próprio João Wick. Né? Ah, sim, é como eu disse, pelo menos é rápido, né? E a Jout não faz nada. Jout não faz nada, só dá choque o tempo inteiro. Nem pega um cajado. Não. Só fica dando choque. Uma loucura, assim, muito choque mesmo, muito choque na mente. Choque de monstro, né? Choque de monstro, bebê. Mas é isso, né? Adoro! Olha aí, Zanon sempre traz as coisas direitinho, né? Porque agora a gente vai falar de Mestre do Universo, né? Salvando a Eternia, né? A nova... Gente, o Trovão não era de He-Man, não, gente. Era de não, menino, é porque é animação, entendeu? Animação. Animação é puxa animação. Entendeu? E aí a gente tem Mestres do Universo, né? Salvando a Eternia. A sequência do desenho lá dos anos 80, né, menino? Maravilhoso. É protagonizado por He-Man, obviamente, né? Não. Não é. Não é, não. Nunca falaram que ia ser, mas venderam o trailer todinho. Sim, exato. Não, garoto, o desenho original protagonizado por He-Man, não esse. Ah, tá. Vale dizer que esse desenho ele é roteirizado e produzido pelo Kevin Smith, né? O maior nerdão que as pessoas odeiam. Pai da Mallory. Pai da Mallory, verdade! Meu Deus! É muito lindo. Como é que ela não dublou, né? Um personagem sem ar. Porra, vai vir na segunda temporada, com certeza. Com certeza, amigo. E aí, a gente já tem esse universo estabelecido, né? He-Man versus Esqueleto. E tem a Tiara, né? Que é a Tylia. Tila. Isso aí, Tila, exatamente. E ela vai ser nomeada caçadora, né? Mentora. Vai ser nomeada da mentora, que é o mesmo cargo daquele tio do bigodão, né? Que tem o capacitinho também. Fugo o pai dela. E aí, menino, tem o quiprocó, porque aparece aquela feiticeira de Araque lá, né? Aquela feiceira que é uma fraca, gente. Aquela feiticeira é uma fraca, que é uma mulher. Respeita. Uma caçadora de problema. Ela vai lá, toma uns golpes do esqueleto, né? E aí põe toda a Eternia em risco, né? E aí, He-Man. Fala que vai gritar eu tenho a força, né? Vai absorver lá o poder da magia de Eternia e vai salvar o mundo. Só que aí, quando acontece isso, He-Man desaparece e Esqueleto também. E aí vai começar agora essa nova aventura, né? Porque Tila fica puta da vida, que foi enganada, né? Por Príncipe Adam. Que absurdo. Joga na cara da mãe de He-Man e fala: você sabia que ele era o He-Man? Ninguém nunca me contou, que absurdo! Todo mundo sabia, menos eu. Aliás, destaque pra reação do rei, né? Que falam assim, o He-Man morreu, não sei o que ele falar. Ô, mulher, que coisa, né? É assim. Ah, e aí a rainha, é seu filho, garoto! Ele, como aí, assim, bacana. Nosso filho tá de boa? Ai, menino. E aí eu parei, né? Porque eu achei muito ruim, assim, bem chato, de verdade, bem chato. É, gente! Não. Olha, achei bem chato, não gostei das dublagens, nem da dublagem original, mas nem da dublagem em português, achei tudo bosta, né? Se bem que aquele geninho, eu acho que ficou o mesmo dublador do desenho original, aquele geninho lá. Vários, né? Mas dublador, acho que só o He-Man e o Esqueleto que mudou, não? E eu sei que nos Estados Unidos o Esqueleto é o Mark Hamill, né, menino? Que adora fazer um vilão. Eu só não gostei da... Eu não gostei da Tila, que é a Sarah Michelle Gellar, né, que dubla. Gente! Eu não gostei da dublagem dela. Que absurdo, Sarah Michelle é fóbico. Né? E o He-Man é a voz de Sarah Michelle é feia, né, gente? Então vem português feliz desde sempre, não, né? E é tipo, é só a protagonista que ela dubla, né? Exato. E o He-Man é o marido de Melissa, né? É. Mas aí eu queria que vocês falassem, gente, mais sobre a trama da história, né? Porque eu terminei o primeiro episódio, aí comecei a ver o segundo, falei, ah, gente, que saco. E aí eu fui avançando, assim, todos os episódios, aí eu vi que em algum momento o He-Man volta, né? Uhum. E o termina com o esqueleto pegando lá a espada do poder. Sim, sim. As Forais tem uma quest, né, da Tila com a Namor, né, uns negócios assim. É, no caso do desenho é isso. Sim, exato, exato. Na verdade, assim... Mas tem lição de moral no final? Não. Infelizmente, não faltou. Aí perdeu toda a graça do He-Man, que era isso. É, bom. Verdade. Ah, cara, assim, eu vou dizer que eu achei... Foi menos bom do que eu achei que seria, sabe? Assim, eu acho que eu tava... Não sei se é porque eu tava com expectativa alta pra assistir. Mas, assim, dos 5 episódios, os 3 primeiros eu achei meio monótono, sabe? E aí, o 4º episódio é muito bom. Eu gostei bastante. E o último é bom, apenas. Então, assim, ficou o saldo meio termo, sabe? Eu acho que, assim, eu acho que toda essa questão, porque, tipo, né, como o Sassi falou, de que depois que acaba esse primeiro episódio, e aí o He-Man morre, e aí tem toda essa reviravolta, e a Tila vai-se embora, e, né, porque foi enganada e tudo mais. E aí, a partir daí, começa meio que essa caçada dela, né, porque ela trabalha em parceria lá com a outra colega dela. E, assim, começa uma caçada dela, que eu acho que esse é meio chata, sabe? Eu não tenho tanto envolvimento com isso. Tanto é que, tipo, isso acontece durante o episódio 2 e 3 e eu tava, tá, beleza, né? Tô aqui acompanhando, mas ainda tô achando mais ou menos. E aí no 4º episódio foi que me empolgou mais, porque aí foca na feiticeira do mal, que eu esqueci o nome dela. Maligna, exato. Foca na Maligna, foca no corpo. Então, assim, aí eles têm várias conversas, é bem interessante e tal, tudo que eles conversam. E aí o desfecho do episódio também é muito bom, é bem, assim, emocionante e tal. E aí chega pro episódio final, que é basicamente fechando um ciclo, porque volta pra exatamente o que tava acontecendo no primeiro episódio, basicamente, né? E aí tem toda aquela cena de aquele final de descobrir quem é que é do bem, quem é que é do mal, né? Quem é de verdade, sabe? Quem é de mentira. Mas aí podia perguntar que eu falava. Era mais fácil, não precisava ter tido 5 episódios. Eu respondia. Mas assim, achei pra bom, assim. Não sofri assistindo e tal, mas não foi aquilo tudo que eu esperava, não. E faltou isso, né? Na história de hoje, o esqueleto estava procurando um atalho, um caminho rápido para riquezas e poder. Talvez vocês conheçam gente assim, sempre à procura de um caminho rápido para chegar na frente de todo mundo. Mas não funciona dessa maneira. As pessoas que têm sucesso são aquelas que trabalham pelo que querem. Por isso, não se enganem com aqueles que dizem que conhecem o jeito rápido. Há sempre dente de bueiro. Não se deixe enganar. A maneira certa é a melhor maneira. Até mais tarde, minha gente. Ai, gente. É isso, né, amor? Icônico essa frase isso aí. Isso é muito ridículo, gente. Faltou isso, né? Se tivesse isso, eu tinha gostado. É isso. Garoto. Mas e aí, Leozinho? Você gostou, né? Menino, eu gostei. Eu acho que eu tô bem parecido com o Taylor, assim. Porque os primeiros episódios... Eu acho que o primeiro ok pra estabelecer. Mas eu terminei o primeiro falando assim... Ah, eu acho que é a série pro público que a gente era quando era criança. Eu não sei se eu sou mais, né? Então, continuei porque era curto, né? E aí, realmente, o segundo e o terceiro são bem problemáticos. O quarto é excelente, assim. Eu acho que tanto a parte do golpe da Maligna quanto da Tila enfrentando os medos e tal... É muito bem colocado, assim, como desenvolvimento de personagem. Eles fazem umas questões sobre a morte, né, que eles estão no mundo dos mortos e tal, que eu achei bem bacana. E o último, eu não sei, eu acho que eu entendo que eles quiseram botar do paraíso, que o He-Man vai abrir mão e tal, mas primeiro que é um paraíso chato pra caralho, que é um monte de homem hétero disputando, assim, sabe? Então tem lá o cara que é o Grace, o original, que faz piadinha, né? Vocês já viram o castelo que fizeram, botaram meu nome em homenagem, castelo horroroso daquele e tal, não sei o quê. Tipo, tentaram fazer divertido, mas eu achei que o 4º realmente foi o ponto alto, assim. E não sei, eu esperava, talvez, né? As pessoas elogiam muito o She-Ra, que é uma série que botou aí 250 sapatão na sociedade. Eu acho que, de certa forma, eu esperei ver umas viadagens, assim, né? E aí eu entendo a Tila ganhar um destaque, mas mas aí ficou a Tila e a Namor e eu não vi um viado, sabe? Então senti essa falta mais do que da lição do dia, então ficou o buraco. E eu achei que ia ter o momento da Tila pegando a espada e tudo, o negócio, e no fim, né, esqueleto. Mas aí é heteronormatividade, né? Heteronormatividade, Tila pegando a espada, é um absurdo isso. É. Não faz sentido. Mas aí o esqueleto pegou, teve um grande momento da Maligna descobrindo que o esqueleto tava no chapéu dela o tempo inteiro, né? Só ela não viu. E teve um momento incrível também, que eu vendo dublado, né? Tive que botar no original pra entender, que o nome do corpo é Oracle, né? Aparentemente, em inglês. Sim, sim. Uhum. E aí eles botam em português e eles dizem assim, ah, meu nome não é corpo, na verdade. Eu fiz uma brincadeira, é oráculo. Aí eu fico assim, ué. Mas... não casa muito bem, né, querido? Não tem nada a ver. Nesse momento eu ri demais. Eu tava assistindo legendado, eu tava vendo, ouvindo o áudio em inglês. Eu digo, gente, mas aí não casou, não, esse negócio. Sim. Não, e é ótimo que às vezes eu deixo, tipo, tô fazendo outras coisas, eu deixo a dublagem e a legenda embaixo, né? Aí na dublagem ele falava assim, posso te chamar de amiga? Aí na legenda eu tava assim, posso te chamar de má? Sim, verdade. É muito bom, gente. Mas curti, assim, acho que eu não continuo não voltando, né, porque eu realmente esperava um desenho de viado aí, pra toda a família tradicional se chocar. Eu amo curtir, mas não é pra mim. É aquilo, assim, não me... Nossa, né? Exato. É uma coisa que não me ofende nem nada, tipo, tá passando aí, vejo, mas não... Acho que mesmo sendo curtinho, eu investiria nas outras coisas. E eu acho que é tudo muito funcionou, assim, sabe? Tipo, a espada dividiu por isso, tinha uma armadilha no castelo, não sei o quê. Ah, o He-Man morreu, mas se ele quiser morrer de verdade e não voltar para o paraíso, tem como, sabe? Tudo eles vão achando uma brecha. E aí é o tipo de coisa que costuma me irritar a longo prazo. E tu, Zanon? Então, tu que é o maior desenheiro do nosso podcast. Não, então, eu não tava esperando nada, assim, desse desenho, de verdade. Porque eu assisti, eu queria uma coisa meio Shira, meio sapatão, viado, tudo se unindo. Falei, vamos fazer o He-Man e tal, chupar uma rola. Mas, tipo, eu gostei, eu achei a história legalzinha, que tinha falando do universo lá. Eu achei que não precisava, eu não tive a necessidade de assistir os episódios anteriores do 120 episódios. Que Zanon ia ver, né? 250. Sim! Sim. Vou ver. Jurei que tinha uns 40, né? 40 é mais fazinho. Aí quando eu ver tem 100 e poucos episódios, eu falei, ah, tá bom. Achei que a senhora foi fraca, tinha que ter assistido. Ah, me respeita. Antes da gravação, inclusive, né? Exato, tinha que trazer um resumo detalhado de tudo que aconteceu até então. Fazer um resumo das lições do dia, né? Que vai ser maravilhoso. Episódio 1, lição de moral é essa. Episódio 2, é essa. É tudo pra mim. Mas eu acho que foi legalzinho, assim. Eu acho que o problema é que a protagonista, eu gosto dela, mas eu acho que ela não é muito carismática pra ser a protagonista. Se ela tivesse no barco, tem que sorrir, né? Mais, né? Se ela tivesse num barco, jogando a irmã gêmea dela, talvez ela seria, né? Eles falam que é por a protagonista mulher, mas faz a mãe parecer que tem uns muque em corpo de Graciane Barbosa, que não me deu. Mas aí... Os mais de punheteiro se revoltaram. Mas aí, eu acho que é... Eu não sei, tu assistiu dublado ou assistiu legendado? Legendado. É, porque aí eu tive essa impressão também dela não ser carismática, só que o que me incomodou foi realmente a dublagem dela da Sarah Michelle Gellar. Porque assim, você vê claramente nas cenas do desenho que assim, a personagem tá muito mais exaltada do que ela tá falando, sabe? Não assim, combina, né? Ah, é, aí não combina. Aí eu acho que talvez isso que pode deu, ser. Eu acho que, tipo, tem Ellie, aquela amiga dela, que não sabe se é um casal ou não, e não explora nada. Uhum. E sei lá, eu não. Tipo, eu também tava esperando ser uma série do He-Man, cheguei lá, né? Não era nada. Aí eu falei, ah, é massa do universo, tá? Bro. Só que assim, eles venderam o trailer inteiro como se tivesse o He-Man lá no meio, né? Então, achei um pouco. Mas todo episódio tem um flashback, um sonho, He-Man do mal, né? Só pra manter ali o ator aparecendo. Mas, né, gente, se fez o Nerdola chorar, tô gostando. E eu esperava um pouco mais. Meio Shira, porque Shira é tão maravilhoso, podia seguir na mesma vibe, mas não seguiu, infelizmente. Acho que até acabam sendo propostas diferentes, né? Uhum, assim, sim. Eu gosto muito mais do traço desse He-Man, eu gosto bastante do traço. Eu acho um traço legal, um traço bonito. Sim, o traço sim. Do desenho da Shira já não achei tão interessante. Pra mim é muito infantilizado, é muito pro contexto que é hoje em dia para pro jovem, sabe? Mas eu acho que She-Ra é um negócio que você vai se apegando, porque eu também fui assim, assisti uma vez, não assisti mais. Aí quando já tinha terminado a série por 5 temporadas, falei, vou assistir, todo mundo fala. Você vai se apegando ao traço, você acha que ele quer um traço que ele é tipo atualizado pro que é agora. O do He-Man eu acho ele meio forçado. Tipo, o He-Man é muito gigante, a protagonista é muito grandona, todo mundo tem músculo, não sei o quê. Eu acho um pouco também forçado, mas não é, é bonito também, mas eu prefiro, assim, se for pra ver agora, eu prefiro a Shira, que eu acho mais limpo, mais colorido, essas coisas. Ó, o especialista sommelier em desenho. Uma coisa que eu acho que é excelente que eles mantiveram são as falas muito cafonas, assim, de efeito, sabe? Tipo, dos vilões falando. Sim, sim. Eu fiquei assim, gente, maravilhado. Ah, gente, gostei muito do twist final, de como acabou lá, do homem metendo a lança no meio do, do He-Man. Não tava esperando. Falei, eita porra, morreu. Achei maravilhoso. Vem cá, nossa, e os 65 eu episódios acho... que seriam? Vai ser 5 a cada lançamento aí de. Quem falou que ia ser 65, gente? Não, garoto, é temporada antiga. Ah, então eu entendi errado. Para de ser louca. É, foi mal. Ao no ouvido é um problema. Mas é, esse twist do, do final, eu não sei, Zano. Eu fiquei meio assim com essa questão. Primeiro da Maligna, né? Se revelar que tava lá o tempo todo de espiando a história e tal, e voltar pro esqueleto. E aí, esse plot. E aí, ele matar o... Né, matar, pelo menos, né? Na teoria. Enfiar a lança lá no... no... cu do He-Man. No cu do He-Man e tal. Eu fiquei meio assim. Eu não sei se eu gostei ou não gostei, sabe? Eu fiquei na dúvida do que é que vai se seguir na série. Mas eu acho que ela não tava de espiã, não. Eu acho que ela realmente foi pega de surpresa e ela fingiu assim, ah, deixa eu fingir que eu tô do lado dele, daqui a pouco eu faço alguma pra salvar o povo. É, eu acho que vai ser esse mesmo, tipo, ela vai ficar do lado deles e o esqueleto conseguiu o que ele tanto queria, né? Ser o mestre do universo e tal. E eu acho que é legal, tipo, uma atualização na história que deram um desenvolvimento melhor, porque no desenho era monstro da semana, o esqueleto, uma, tipo a equipe Rocket, né? E aí agora eles deram, tipo, deram uma profundidade pra ela, pro oráculo, o Orc. Até ele só fazia a cagada, né? E agora, tipo, deram uma história pra ele. Eu achei bem legal isso. Ah, gente, fiquei com muita pena dele. Ele volta. O corpo vulgo oráculo, né? É. Exato, era tudo Brinks. Podia ter tentado fazer alguma coisa, né? Corpo de, sei lá, de. Gorfada, né? Ou então falava que era um sobrenome, né? Gorpo Orco. Adoro! Ou falar que é uma sigla, né? Grande oráculo, respeitado por. Amo! Igual o Little Yoda, né? Que na verdade não é Little Yoda, né? Né? É Francisco, né? Exato, é Chiquinho. Gorpo, né? Vulgo Chiquinho. Ai, maravilhoso, gente. Maravilhoso. Mas agora, menina, o que a gente vai fazer? Taylor e Leózio vão fazer um pips, porque eu vou trazer Darlan direto da Polônia pra gente poder falar de Jungle Cruise com todos os spoilers que você quer saber, até os que você não quer saber também a gente vai contar e dar nossa avaliação final aí pra esse filme maravilhoso que já teve o podcast que saiu na quinta-feira, né, falando sem spoiler. Agora vai ser com os spoilers tudo, agora a gente vai falar. E enquanto isso, Leózio e Taylor vão tomar água. Tchau, gente. Tchau. Até daqui a pouco. E agora, menino, estamos aqui para a segunda parte, né? Começamos a falar, né, no programinha especial sobre Jungle Cruise, né? Botamos Leózio e Taylor para dar descansada. Trouxemos o menino Darlan de volta, porque agora vamos falar aí com spoilers, né? Finalmente, sobre essa história, falar o que a gente achou, né? Deste filme que chegou aí no cinema e no Disney Plus nessa semana. E assim, como eu já tinha falado na primeira parte, eu acho ele um filme simpático. Eu até falei com o Leandro que ele me lembra muito Piratas do Caribe. Ele tem uma vibe muito Piratas do Caribe. Só que eu não sei, Eu lembro de ter ficado mais entretido no primeiro Piratas do Caribe, né? Sabendo que era a questão de uma atração, de que os personagens estavam ali como animatrônicos da atração e tal. Mas eu acho que eu fiquei mais preso dentro da narrativa ali, da maldição do Pérola Negra, né, da Elizabeth. Eu fiquei mais entretido. Aqui eu gosto bastante, eu acho que eu concordo com o Zanon num ponto que ele levantou na primeira parte, do filme ser um pouco longo, acho que ele podia... É ter, meu sei lá, ponto 20 também. 20 minutos a menos, eu acho que ele resolveria bastante, porque eu acho que ele fica... Ele consegue ter barriga, né? Ele tem 2 horas e 7. Em alguns momentos, ele consegue ter uma barriga assim que parece que nada tá acontecendo ou... São situações que, estando ali ou não, não fariam diferença. Não faria diferença, sabe? É isso. Para as coisas acontecerem, sabe? Eu acho que ele se perde um pouco nisso. E eu não sei vocês. Mas também, eu acho que falta um pouco de urgência na ação. Falta um pouco de urgência, de a coisa acontecer com mais, né, necessidade, assim. E com mais frequência também, por conta do tempo de filme, né? Não, e eu acho os vilões... Eu acho os vilões ruins. Uhum. Porque, assim, eu esses vilões, pra mim, lá, o Aguirre, né, e a sua trupe, eles parecem muito o Davy Jones, do segundo Piratas do Caribe, né? Impossível não associar. Parece muito com o Davy Jones, do Piratas do Caribe. Só que, tipo, a gente vai pensando que eles vão ser, tipo, os grandes vilões do filme, né? Por causa que mostra lá no começo a questão da maldição, que eles estão presos, não sei o que, nananã. Então você pensa que eles vão estar ali, ter várias interferências, né, ao longo do filme, quando na verdade eles são grandes capachos do Fat Damon, sabe? E até quando eles aparecem, acaba sendo um negócio assim: ah, tá, legal, beleza, e agora? O que acontece? E aí eles aparecem de novo e depois eles voltam assim num momento de também bastante relevância, sabe, pra que tá acontecendo. Essa parte da urgência, eu concordo com você, mas eu penso que, assim, como você tem um filme de... Eu lembro que eu assistindo, chegou em 1 hora de filme certinho, eu fui dar um tapinha na tela pra ver quanto é que tava e eu, caramba, parece que eu já vi 2 horas e tem 1 hora, porque ele é muito longo. E por ele ser muito longo, essa parte da urgência tinha que ser tratada, fazer aqui, entre aspas, com urgência. Por quê? Você tem muito tempo de filme, então eu acho que se você tirasse as barrigas, ok, ele ia cair ali pra 1 hora e 40. Você concorda comigo? É porque eu acho que, tipo, o que falta, assim, é que ela aluga lá o barco pra poder fazer a expedição e eles vão. Beleza. Só que até então, eles estão passeando. E dane-se quando eles vão chegar lá no bagulho escondido, que eles nem sabem onde é realmente. Só que aí, da parte final ali do filme, sei lá, 40 minutos pra acabar, eles falam assim: essa flor só aparece quando tem a lua, não sei o que, nananã, e aí tem que chegar lá em 2 dias. E aí surge o senso de urgência, mas aí o filme já tá pra acabar. Entendeu? Quando surge. Sim, concordo. Essa é a minha maior crítica. E eu acho que, na verdade, o maior problema desse filme, na minha opinião, é a duração dele, porque eu acho que ele é muito longo, real. Eu assisti ele em 2 dias, né? Porque eu assisti 1 hora, aí eu dormi, e aí vi a outra hora no dia seguinte, no caso hoje. Mas não dormiu por causa do filme, que fique claro. Não, dormi porque já era 2 da manhã. Exatamente. Exato. Comecei muito tarde. Mas eu acho que, tipo, a primeira hora do filme poderia ser reduzida em 20 minutos. E pra mim, essa é a minha grande crítica, porque a primeira hora do filme, nada acontece feijoada. É a Emily Blunt, é a Emily Blunt, né, o nome da atriz. É. Emily Blunt. Ela sendo muito foda, né, Arlequina, louquinha, né, foda pra caralho. O The Rock sendo muito engraçaralho, fazendo piada ruim, que depois que eu vi lá o documentário que eu comentei, eu entendi porque ele faz a piada, porque tá na atração, então eles fizeram essa referência, e tipo, mostrando o cruzeiro e tal, aí mostra o Fat Damon, e aí tá só apresentando a galera, tipo, expositivo. O filme mesmo, a história do filme, de fato, é a última hora do filme. Então eu acho que eles poderiam ter reduzido essa primeira hora em menos tempo e fazer um filme de 1 hora e meia e ter melhorado esse senso de urgência que o Sasha falou, porque quando chega no foco do que é o filme, tipo, na aventura de fato deles na floresta, você já meio que já tá um pouco cansado, entendeu? Porque então, você já viu tanta coisa acontecendo que, tipo assim, caralho, tá bom. Eu já entendi que vocês têm que ir pra porra da floresta. Já entendi que vocês estão procurando esse caralho. Já entendi que tem esse caralho dessa flecha. Já entendi, mas vambora, né? Vem aí, né? Vem logo, né? Por favor. Era isso. Vem logo. Que eu queria falar, isso. Porque assim, se você tirar 20 minutos da primeira parte e tirar mais 10 da primeira hora e mais 10 da segunda hora, ok. Eu acho que não ia ter barriga, a urgência talvez seria compensada porque você tá diminuindo um tempo de filme, mas já que não tirou e o filme tem 2 horas e 8, eu acho que eles poderiam compensar com mais ação, mais coisas ali. E não necessariamente ligada aos vilões, mas uma condição extra ali causada pelo Rio. É uma situação de perigo, sabe? Que isso não tem. Porque ele, o tempo todo que eles estão no Rio ali, o perigo da natureza em si não tem, entendeu? Então talvez pudesse compensar com isso. Mas assim, então assim, realmente, essa parte faz o filme ser longo e dependendo do momento que você esteja vendo ali, você se sente um pouco cansado, né? Eu discordo. Essa parte das ações que a gente falou aqui. São as partes como eu falei que eu achei o filme bege, a parte da ação são as que eu mais gostei. Que tipo, tem a parte do Rio, eu gosto, tem a luta que eles têm com os vilões, umas duas, três vezes lá. É legal porque é bem feitinha. Então, pra mim também faltou um pouco disso, de mostrar que eles estavam ali na floresta. É muita falação. Aí vai ver lá Índia Potira que fala, não sei o que, fala. Aí tem flashback do passado. Aí, tipo, é muita coisa e eu queria ver uma coisa mais a partir da dinâmica. Tipo, final. É mais dinâmica, que tá. Aquele final que eu acho bem uma dinâmica, tipo, nos 20 minutos do finais, são bem bons, assim. E aí eu queria mais isso no filme todo. Porque o começo é muito parado, aí o meio tem uma coisinha mais legal, e aí no final que fica bom, que eu gosto mesmo. É, eu acho que, tipo, o que. Eu vou falar um pouco dos pontos positivos, tá? Que eu achei do filme, que eu achei legal. Eu achei muito bom os atores, achei excelente. Eu não consigo indicar um ator que eu acho ruim nesse filme. Tipo, eu acho a Emily Blunt é muito foda, o Dwayne Johnson é muito foda. O irmão viado dela eu acho muito bom, eu acho divertido, eu acho engraçado. A interação dele com a Índia Potira e com os indígenas lá na floresta, eu acho muito engraçado quando ele pinta a cara e depois ele tenta limpar a cara. E aí ele descobre... O primeiro ele tá com a cara pintada. Isso, ainda, né? Que ele descobre que aí a tinta é permanente. E aí ele fica desesperado tentando tirar a tinta da cara. Eu achei super divertido, real. Eu achei os twists do filme muito legais, principalmente o twist envolvendo o The Rock. Eu achei muito legal, porque eu realmente não esperava. Porque esse ninguém viu chegando. Eu não vi. Se alguém disser que esperava aquele twist, eu acho que a pessoa merece um prêmio. Porque tá mentindo, Eu não esperava esse twist. Darlan. Quem não falou esperava. Que sabia o twist tava mentindo. Tá mentindo. Porque eu fiquei bem chocado quando acontece, tipo, dele tomar lá a galhada do peito e aí ele cai de 50 metros. Aí eu falei, o maluco morreu. Fudeu, né? Exato, tipo assim, caralho, morreu o protagonista do filme em uma hora, e agora? Morreu na metade do filme, é isso, né? E aí, tipo, quando ela desce lá, e aí reencontra ele, aí tá todo o plot revelando que ele também é um ser da floresta, que ele tem quase 400 anos de idade, eu achei isso bem legal, porque meio que aproximou mais a caracterização do The Rock de barba no passado. Não, e eu preciso dizer que uma coisa muito ruim desse filme, de verdade, são os efeitos especiais. Sim, gente, pelo amor de Deus, Disney, me ajuda a te ajudar, já. Você é uma empresa milionária, caralho. Tá efeito da CW. Mas eu não achei a onça ruim, não, cara. A onça jovem, aquela onça... É muito ruim. Parecia onça de bagulho 3D, quando você pega aquele bagulho 3D do computador. Era onça. Parecia, cara. É porque eu vi no celular, então não sei se a tela menor... Não dá Nossa, eu achei bem ruim. Os efeitos achei bem cagados. Mas a cena da correnteza é maneira. Não, tá. sim. Não, obviamente na ação os efeitos funcionam. Mas quando você vê, por exemplo, o CGI da onça, principalmente. O CGI da... Por exemplo, o CGI do vilão lá, que é cobra, que ele dá um soco, essa é a cobra. Eu achei o visual maneiro, os visuais. Eu achei da hora. Eu achei bem legal. Agora, aquela onça, mano, não dá. Real, achei muito zoado, real. Mas no final eu acabei gostando mais do filme do que eu esperava que eu fosse gostar, de verdade. Porque eu fui pronto pra não gostar, eu fui de coração fechado. Eu tive a impressão, cara, assim, quando começou, eu falei assim, nossa, parece que eu já vi esse filme em algum lugar, eu tava com essa impressão, aí eu falei assim... Já viu, Piratas do Caribe. Não, aí eu falei assim, eu sei que esse foi um filme que eu vi o trailer quando saiu, mas, pô, tem muito tempo, foi antes de começar esse negócio de adiamento de pandemia e tal. Mas aí quando o filme começou, eu falei, gente, eu já vi esse filme, não é possível. não sei. Então eu comecei a achar um filme no início ali, genérico. Falei, cara, vai ter aí, vai aparecer Anaconda. Aí eu comecei a lembrar, aparece Anaconda. Aí lembrei do que o Sassi falou, parece Piratas do Caribe. E aí parece aquele filme do Tom Holland, que eles também vêm pra Amazônia com o pai, da floresta e tal. Alguma coisa só do Zee, né, menino? Hã? Alguma isso, coisa do Zee. Isso aí. Só que aí, o filme, como você tem um elenco que é bom, um cara que ele faz filme de aventura, e os filmes de aventura dele são muito bons, tipo, te diverte, cara, te faz desligar. Cara, eu lembro do filme do Dwayne Johnson, aquele do hotel que pega fogo, que ele não tem perna. Eu falei, cara, esse filme, o vilão desse filme é um incêndio. É o nome desse filme. Não. É o Skyscraper. Skyscraper. Aí eu falei, cara, o vilão. Que tem o Cristal Neve Camper, maravilhoso. Uh-huh. Eu falei, o cristal desse filme vai ser um prédio pegando fogo. Eu quero ver como é que esse homem vai fazer esse filme ficar bom. E o filme é bom por causa dele. Você fica. Então, assim, o Dwayne Johnson. Aí quando começou a interação dele com a Emily Blunt, que a gente sabe que é uma boa atriz também, então isso, o meu cérebro desligou dessa parada de eu tô vendo mais um filme genérico de expedição na Amazônia, e fluiu, entendeu? Consegui divertir. Porque os atores fazem isso acontecer. Se é com outros atores, como o Darlan falou na primeira parte, talvez com o Dwayne Johnson, mas se não é uma Emily Blunt, é outra, talvez, sabe, não seria a mesma coisa. Eles casaram muito bem. Não, e sem contar também que tipo, não só os dois, assim, eu acho que o elenco de apoio do filme também é muito bom. Tanto o Fat Damon, eu acho que, porra, eu ri pra caralho com esse homem, velho. Ele é muito ridículo, A minha cena favorita é a cena que ele sequestrou o irmão da Emily Blunt. Sequestrou, aí ele tá, quer um chá? Quero. Aí não sei o que, Jungle. Caralho, aí ele, o quê? Jungle. O quê? Jungle. Caralho, não tô entendendo. Jungle. É maravilhoso. É muito engraçado. Eu vi ele falando com as abelhas também, cara. E depois matando as bichinhas, tadinho. Cara, caralho, ele é muito bom. Falando com as abelhas e os capanga dele. Ah, então quer dizer que agora as abelhas que ditam pra onde a gente vai, não. É isso? Aí ele fala assim, vocês escutaram elas? Traço de uma rota, eles olham assim, não, a gente não escutou. Essa parte é engraçada também. Não, ele é muito bom, o irmão da Emily Blunt é muito bom, ele é muito engraçado, real. Eu soube me divertir com ele, porque ele seria, por exemplo, eu no bagulho da floresta, tá ligado? Tipo, caralho, quero meu celular, tá ligado? Quero minha roupa confortável, meu tênis, não posso levar nada. Eu quero comer bem, eu quero conforto. E aí, maravilhoso também o The Rock jogando a mala dele no Rio. Ele com 450 malas, ele falando assim, que mala é essa? Isso aqui são meus sapatos. Não cabe. Aí joga no Rio. Muito bom. E todo o plot dele com a Índia Potira, né? E com a galera da floresta é muito bom. E principalmente o plot da Emily Blunt mais pro final, né, que quando ela começa a ficar mais próxima do The Rock e tal, ela já descobre que ele é um ser da floresta, que ele não é humano. Ele é humano, mas não é, enfim. Mas ele tá amaldiçoado, né, também. Ele não consegue, tanto que no final quebram, né, a maldição lá, e ele, tipo, começa a sangrar, sentir dor, etc. E eu achei muito legal também, porque no final eu tava torcendo por eles, porque a química dos dois é muito boa, e os dois atores são muito carismáticos. Então, no final, quando ele começa a sentir dor, né, depois de tudo que acontece, e ela, tipo, fala assim, você tá sentindo dor? Que bom, isso é algo positivo e tal. Eu, sei lá, no final o filme acaba pra mim no auge, sabe? Acabou, se eles fizessem um Jungle Cruise 2 no futuro, provavelmente eu assistiria. Porque no final eu me diverti. Vai ter, jovem, vai ter, com certeza. Se fizer agora, dinheiro, né, jovem, que a gente não sabe, né? Vai fazer, jovem, vai ter. Agora, dois, com certeza. Sabe o que me deixou chocado? Foi descobrir que Dwayne Johnson é o grande fundador de Porto Velho, gente. Porque foi ele. Passado, chocado. Chocadíssimo. E fala português assim, que nem um caramba, né? Ele é a Ana Lang da Amazônia. Agora, se alguém chegar pra mim, é o meu sobrinho que tá estudando agora quarto ano, né, ensino fundamental, quem foi o fundador de Porto Velho? Dwayne Johnson. Pode falar na escola aí. Ai, gente, é muito maravilhoso. Mas ele fala lágrimas de... Como é que ele fala? Lágrimas de cristal. Lágrimas de cristal. Natália... eu não me conformo. O filme se passa no Brasil e tem umas quatro frases em português só. É. O cara fala alemão mais do que português e no filme. Claro, o cara fala espanhol. O Tiamat é italiano. Gente, mas esse filme, fala inglês, mas é esse filme é o típico filme, né, americano, que não conhece a cultura alheia, né? Tipo assim, ah, se passa no Brasil, vamos falar três frases em português, vamos falar italiano e alemão, só ninguém vai perceber. Porque americano não gosta. Anitta só. Não, americano não gosta de ler legenda, então, tipo assim, vão falar umas frases aleatórias em outra língua, eles vão achar que tudo é português. É isso, é isso. Ai, gente, é maravilhoso, sim. Eu acho que perderam a oportunidade de botar a Anitta como índia potira. Caraca, isso é muito foda. Ia ser tudo, tudo. E a Anitta fala inglês, né? Ele eu chegando na ilha, a Anitta fala toda essa língua, até polonês a Anitta fala. A Anitta ia chegar pro irmão dela e falar assim: hot girls, where I'm from, they don't look like models. Ai, ai. A gente falou que o irmão da Emily Blunt é um personagem inclusivo da Disney, né? É o Loki, ele né? Ele é S, né? É o Loki da. É filme. O soft gay que a Disney agora tá colocando nas produções. Não fala, né? É, cara, é soft isso gay é pra dizer que tem, né, Zanon? Oi? Eu nem acho que ele seja afeminado, assim, pra mim tava tranquilo até o momento em que ele fala lá, né, ah, porque as mulheres querem que eu case, mas eu não quero casar não, porque eu tenho outros interesses, aí outros interesses, bacana. Aí depois tem a piadinha com o pau, quer que eu ajude com o pau aí atrás, na hora que ele tá... Nossa! Não, ele fala assim, você pode morder meu pau, aí o The Rock fala assim, quê? Aí ele fala assim, quê? Aí ele fala assim, não, eu entendi o contexto, não sei o quê. E eu, ai, gente, você me jura que 2028 fazendo piada de morder pau. O Zanon, é eu falei do soft gay da Disney, que é pra, né, porque a Disney agora precisa ser mais inclusiva. Aí eles estão colocando soft gay pra não dizer que não tem e também não, pra não ser, né, então, o mega GLS. Como é, tá, igual do filme, aquele trailer da animação, né, que tem o casal na rua de mão dada, né. Que lá no fundo você tem que ir com a lupa. Tem o Lockix, né? Também, que é GLS. É. Pô, e tem o primeiro personagem gay da Marvel, né? Que é o Anthony Russo aí, né? Na terapia. Pô. Ah, é, tem esse também, gente. Grande personagem GLS da Marvel. Uhum. Mas é no Luca que tem os personagens de mão dada? Porque eu. Não. Não, é no próximo. Não, é no filme novo. Ah, tá. Não, jovem, Luca é só delírio coletivo mesmo, é fetiche do povo achando que é isso, mas... Você é não fala assim do Leózio, não fala assim do Leózio. Gente, eu gostei de Luca, assim, depois de ver duas vezes eu gostei do filme, mas não tem nada de GLS ali, vocês estão muito loucos. Assim, é só amizade mesmo, cara, não tem nada de GLS naquele filme. Mas a gente entra no outro podcast dessa discussão. Homofóbico. Exato. Homofóbico. Mas assim, eu acho que, tipo, teve uma polêmica, eu acho, desse filme, porque quando escalaram o ator pra fazer o irmão da Emily Blunt, aparentemente o personagem no Jungle Cruise, né, na atração, eu li algo sobre isso, você não tem certeza, tá? Posso estar falando besteira, é um personagem gay. E aí escalaram um ator hétero. E a galera começou falando, a Disney, tomar no seu cu, Disney, roubando o lugar de fala do povo GLS, pra, botando ator heterossexual pra fazer personagem gay, não sei o que, nanana. Só que aí corta pro povo dando Oscar pro Jared Leto fazendo transexual. Então assim, faz sentido nenhum essa reclamação. Mas beleza, reclamaram e tal pra caramba, mas não deu em nada, obviamente, porque a Disney cagou pra reclamação. E aí saiu e o ator realmente é muito bom. Mas eu acho que eu me lembro que teve uma reclamação em relação a essa escalação. Sempre porque tem, o né, personagem era pra ser gay mesmo, né? O que eu acho meio complicado, né? Porque, tipo, deveria mesmo ser um ator gay, né? Eu amo o plot de que as pessoas estavam encrencando que o animatronic na atração era gay. Viado, você perguntou pra animatronic? Que? Garoto, nem eu que tô aqui. Você perguntou pra animatronic se ele era gay? Gente, não é possível. O bagulho foi feito em 1955, viado. Não, calma, pera aí, calma. Calma, como assim o animatronic era gay? Não entendi. Porque o filme é baseado na porra da atração. Ah. O filme é baseado na atração. Então, tudo é baseado nos animatrônicos. Igual o Jack Sparrow era baseado no animatronic que já tinha na atração. E aí não, porque o personagem teve do personagem da... Entendi. O irmão do animatronic era gay, então tem que ser gay. Mas o animatronic não tem gênero, né? É o animatronic, então. Robô, né? É igual o Loki, né? Que... Ai, gente. Ai, meu Deus do céu. Não, mas sério, eu acho que, cara, no final das contas, esse filme eu achei um filme divertido. Não acho o melhor filme que eu já vi na minha vida. Não acho um filme incrível, maravilhoso, sem defeito, perfeito. Não acho. Mas é como eu falei pro Sácia mais cedo, pra mim é como se eu estivesse vendo o filme dos Trapalhões na Ilha da Aventura, na sessão da tarde, com uma galera muito louca, fazendo muitas loucuras na Amazônia, atrás de um tesouro escondido, tá ligado? Então eu apenas desliguei o meu cérebro e me diverti. Eu não fiquei procurando furo, gap. Porque se você for procurar furo de roteiro, é fácil de achar, porque o roteiro é um fiapo. Vamos ser sinceros, não, né, gente? Eu acho é um que, fiapo eu acho de história. Eu não tenho problema nenhum com ele ser simples. Eu acredito, de verdade, se ele tivesse 20 minutos a menos, a história fosse um pouco mais condensada, a gente não ia sentir essa barriga, sabe? Porque eu acho que fica muito, tipo, nem fica completando a missão dentro da missão maior. Porque a gente tem todo aquele pedaço inicial lá da aventura, dela presa na escada, Fat Damon, né, falando, ah, me dá um negócio aqui que eu deixo você embora e tal. Divertido. Aí eles chegam aqui no Brasil, divertido também, a luta dele com a onça de CGI, maravilhoso. Aliás, maravilhosa, né, porque a onça morde ele tecnicamente e não fica nada machucado, né. Mas aí depois a gente até dá uma perdoada, porque a onça é amiga dele, né, gatinho. Uhum. É feio. Não, é o conceito, e ele também não se machuca, né. Que a mulher tira uma estaca de madeira de 3 metros do coração. Sim, dele. Sim, mas até então a gente tá não de sabia, boa. Né? Até então a gente não sabia. Mas não, depois que entendi. Revela, a gente finge, caralho, que tempo soube. É isso. Exato. E assim, quando vai lá pra cidadezinha dos índios lá, dos Machu Picchu lá... Caralho, Machu Picchu, nada a ver. A gente já tinha visto os índios fazendo as trucagens pra ele. Então eu não levei a sério. Falei, deram um golpe lá pra poder... fazer alguma coisa. E aí, quando a Verônica Falcão aparece, aliás, maravilhosa, trocando, né, leitura, tradução pelo Cartola, maravilhosa. Aliás, ela ficou belíssima de Cartola, e também tem um momento icônico que, quando Fat Damon aparece de submarino pra pegar o irmão dela, né, e aí ela pula do barco direto, ela, ei, vai me deixar sozinho, ela, eu não sei nadar, o problema é seu, viado, barata voa. Se fode aí, otário. Aliás, achei interessante, né, menino, o submarino que veio da Alemanha pro Brasil, né, menino, em pleno 1916, naquela água turva. Achei tendência. Conectado, né, o mundo achei aí. Achei tendência. Tá. Mas a Zanon ia falar alguma coisa, eu acho, assim. Cadê, Zanon? Ixi, agora eu nem lembro mais o que eu ia falar. Então, eu vou falar que você lembra. Não, lembra. Mas tenho mais uma reclamação pra fazer. Vou parar, tá? O filtro amarelo na América Latina, né? Sempre temos, né, no filme. É pra dar o calor, a sensação do quente. Puta que pariu. Não dá pra mudar. Lembrei o que ia falar. Não entendi o conceito, né, da onça chamar próxima, mas tudo bem. Fingi e fui, né? Menino, é porque Frank era Francisco, né, viado? Frank era Francisco, então... E próxima sempre gente... tinha... Porque tinha uma área porra da outra, entendeu? Então era a próxima. Ele explica isso. Ele fala assim, já, eu tô aqui há 400 anos e toda já teve vez várias. Aparece um. Então o nome é sempre próxima, próxima, próxima. Ah, agora que eu entendi. Deve ter dado uma cochilada nessa hora do entendeu? Filme. Entendeu? Porque... conforme vai aparecendo as onças, ele fala, aí teve uma próxima, aí muda, aí teve outra próxima. Uhum. Aí ele agora tem essa daqui. Aí por isso que aí ele fala... Então eu chamo todas de próxima, mas você é minha próxima preferida. E fala assim com a onça. Ok. E, mais uma vez, né, repetindo que eu achei os vilões, assim. Eu achei que ia ter um momento maneiro, até porque eu gostei do visual dos vilões, né, do Edgar Ramírez ser o rolê das cobras, né? Tinha aquele que era o bagulho das abelhas, né, com mel. O Edgar Ramírez faz dois papéis, né? Faz? Eu só identifiquei ele como o homem da cobra. O homem da cobra e um dos capangas do Fat Damon. É ele também, gente. Garoto, para de ser doido! Claro que não é, Júlio. Tá dando todo preto, se parece? Para de ser doido! É ele, tá falando, sim, que latino é tudo igual. Que latino é tudo igual? É isso que você tá falando? Aquela cena aquela cena que das abelhas, que ele tá falando lá. É ele lá. Não, garoto. É figurante. Um deles é o Edgar Ramírez, eu tenho certeza. Para de ser doido! Para de usar maconha. Eu vou ver aqui. Olha. E aí eu achei que os visuais eram muito maneiros pra eles ficarem subutilizados, como eles ficaram subutilizados, sabe? E aí isso pra mim ficou sem graça. Porque até na grande resolução lá, quando eles chegam na caverna da lua, caralho, não tem porquê, assim, sabe? É o Fat Damon tomando o truque da Emily Blunt, né? E do The Rock. Uhum. E eles mesmo, só pra dizer assim, ah, menino, prendeu eles agora de novo. Tão presos, né? E faz sentido, assim, pra mim, sabe? Mas, no frigir dos ovos, eu achei bacana. Tenho ressalvas, né? Mas acho um filme legal, assim, pra você ver, tipo, de galera, sabe? Aquele filme pra você ver de galera, quando pode, né? Obviamente. Até tossi, fiquei nervoso. Lembrei da galera, fiquei nervoso. Eu... Só porque tá vacinado, né? Mas tudo bem. Que aí, galera... E aí, mas eu acho que, tipo, acho que na tela grande... Ele tem o seu impacto, sabe? Uhum. A gente acabou vendo em tela pequena, então... Tela pequena assim, né? Nossas TVs, nossos notebooks, no caso do Leandro, celular. Mas, eu acho que na tela grande ele deve ter um impacto diferente, assim. Você deve ficar mais, uou, animado. E eu também acho que uma coisa que não ajuda é a trilha, né? A trilha eu também acho que não é muito inspirada, assim. Ela é meio... Uhum. Eu acho que... Essa é a minha crítica também. Eu acho que a trilha sonora poderia ser um pouquinho mais inventiva e mais animada, pra poder dar um clima de aventura melhor. E eu discordo um pouco de você em relação à na tela grande, porque se eu assistindo na tela pequena já achei os efeitos meio cagados, na tela grande, aquela onça, eu ia ficar, caralho, mano, não é possível. Eu vou assistir na tela grande, tá? Porque estreia sexta-feira agora aqui na Polônia, eu vou assistir na tela grande, porque, né, não tenho nada pra fazer aqui, então eu vou no cinema. Mas, cara, eu vou trazer esse feedback pra vocês, porque eu acho que na tela grande o CGI vai ficar ainda pior do que era na tela pequena. Mas não é um CGI que, tipo assim, você vê e fala, caralho, que filme horrível. Não é. Só incomoda um pouquinho porque você consegue identificar quando é CGI e quando não é, tá ligado? Tipo, por exemplo, terceiro ato de Viúva Negra, que você vê eles com CGI no fundo, eles lutando, voando, fazendo os negócios, que você vê que é CGI, aquilo ali. É tipo isso, não acaba com o filme pra você, não estraga o filme pra você, mas você vê que aquilo ali é CGI. Isso pra mim me incomoda um pouco, porque, porra, pagando um ingresso caro e tal, um filme nesse porte, você imaginava que o CGI poderia ser um pouquinho melhor. Mas eu acho que deve ser divertido ver na tela grande. Sim, mas eu acho que o CGI deve dar uma prejudicada, assim, não sei. Ele atende a isso, tipo, ele é um filme pra divertir, assim. E isso eu não posso dizer que ele é realmente um filme bem divertido. Ele é, tem problemas, a gente elencou aqui, mas também ele conseguiu elencar várias coisas que são legais, principalmente os personagens. Sim. Os personagens são muito acertados, assim, sabe? Os personagens principais e até alguns periféricos, eles são muito, muito acertados. O timing cômico é legal. Então, acaba sendo, quando você bota na balança, é positivo o saldo, sabe? Vale a pena. Total. Eu acredito que a experiência de Darlan deve melhorar no cinema, porque o release que veio pra gente, acredito também que não seja um release, sei lá, 2000 e tanto de não carro. Não é padrão, né? Não é não é Ultra HD nem nada disso, acredito, porque é disponibilizado num sistema diferente e tal, então eles não devem botar o filme na qualidade máxima. Então quando você vê numa tela que é só HD, ou no celular que é uma tela menor e depende de conexão de internet e tal, às vezes a qualidade não deve ficar a total. Acredito que a sua experiência no cinema deve ser melhor, mas aí depois você conta pra gente, pra saber. Uhum. O CGI eu acho que realmente da onça não vai melhorar, mas eu acho que vocês acham? Imagem você... deve melhorar. Mas, por exemplo, esse filme ele vai sair na Disney Plus, né? No preço lá do Premier Access, e vai sair no cinema. Esse é um filme que vocês pagariam pra ver no cinema? Ou vocês prefeririam ver no Disney Plus? Eu pagaria. Se tivesse a opção. Eu pagaria. Você pagaria, Sassa, pra ver no cinema? Eu pagaria pelo fator do Dwayne Johnson, cara, porque o filme dele realmente diverte. Em temperatura normal de pressão, provavelmente eu veria no cinema também. Hoje, eu obviamente vou ver no cinema porque, né, eu não pago cinema, eu pago mensal e vou lá. Mas se eu tivesse que escolher pra ver, eu acho que eu escolheria ver em casa esse filme. Uhum. Por mais que eu tenha gostado do filme, achei o filme legal, divertido, pra mim é um filme de sessão da tarde, tá ligado? É um filme pra eu sentar no meu sofá, ver com a minha família, com os meus amigos. Se eu precisar pausar ele, eu pauso pra ir no banheiro, pra... abrir uma cerveja, abrir um refrigerante, enfim, comer alguma coisa, depois a gente volta. não é um filme que, tipo, eu me importaria de ficar, tipo, 2 horas sentado focado na história. É um filme meio que eu preferiria ver em casa. E aí, por isso que eu acho que talvez que a Disney, a divulgação do filme, ela tá sendo tão intensiva em relação ao Disney Plus. Porque se você reparar com a divulgação desse filme, eles estão focando muito, tipo, ó, Disney Plus, disponível no Disney Plus. E Viúva Negra, por exemplo, que saiu há 3 semanas atrás, eles focaram muito cinema. Disponível no cinema, veja no cinema. Porque eu acho que esse filme meio que eles já botaram na cabeça que é um filme mais de Disney Plus mesmo. E eu acho que ele vai fazer muito sucesso no Disney Plus. Tanto agora que ele vai lançar no Premier Access, e quando ele sair de graça também, em alguns meses, pros assinantes, eu acho que ele vai ficar sempre ali no, em alta, porque é um filme divertido de ver. Uhum. Pra você ver com a família mesmo. Eu veria no cinema, porque também seria mais um motivo pra eu sair de casa e encontrar a Sassi. Que saudade, né? Entendi. É, mas aí você pode sair pra ver, sei lá, qualquer coisa. Não precisa ver isso. Não tá vendo, no caso. É, aqui não pode tá ver vendo. Harry Potter aqui. Brincando. Ai, ai, pode ver Luca no cinema. Amo. Garoto, maluca foi direto do Disney Plus. O Luca não tá no cinema no Brasil? Não. Direto do Disney Plus. Gente, na Polônia tem no Brasil. Tem no cinema, Luca. Direto no Brasil não há. Nada. Olha. Não há homem para mim no Brasil. O Brasil não tem nem vacina. Quê? Ai, o Brasil não tem vacina, não tem cinema, não tem líbero da seleção brasileira, não tem nada. Gente, o que tá acontecendo? Não tem seleção, não tem medalha. Quê? Mas, menino, assista aí, né, Jungle Cruise da melhor forma que você quiser no cinema ou no Disney Plus e depois conta pra gente aqui nos comentários. E agora vamos trazer de novo Taylor e Léo Oliveira e vamos dar tchau a Darlan, que ele precisa voltar, né, pro barco dele ali na Polônia pra poder dormir, tá bom? É isso aí, galera. Seguimos. Um abraço. Valeu. A Índia Potira tá te chamando. Uhum. A Índia Serena, né? Meu coração é da mata. Vai subir. Você é branca, Serena. Você também é branca. Serena, mas você também é branca. Mas meu coração é da mata. Eu amo. Menino, Taylor e Leoz já estão de volta aí. Ah, peraí, tô fechando o zíper ainda. Olha, essa água aí foi uma angolada profunda, hein? Demorou muito. Parece que nem falei nada. Descendo o rio, menino. Descendo o rio tomando água. De calça. Exato. Claro, bebeu a água da Amazônia toda. Junto com a Índia Potira. Cara, falando português, né? Com as piranhas querendo morder. É. Abre a janela. Ai, meu pai, céu, maravilhoso. Zanon falou de abrir a janela, agora a gente vai fechar a janela, né, menino? Porque vamos falar aí de Céu, Sangue Vermelho, né? Céu Vermelho Sangue, uma coisa assim, né? O novo filme alemão da dona Netflix, né, menino? Revolucionário aí, com grandes estrelas, inclusive Dominique Purcell. Olha aí. Inclusive. Grande ícone aí, levando todo o seu prestígio para o cinema alemão. Eu achei que era um filme americano, né, menino? Aí quando aparece lá, Strasbourg Netflix. Falei, caralho, nem é, né? Eu só soube que era alemão porque eu tenho... O filme eu sempre tenho mania de ver ali a ficha, aí eu desço logo pra baixo, que aí diz qual é o país. Aí tava Alemanha. Falei, opa, eu acho que pode ser uma surpresa, igual foi o Into the Night pra mim. Uhum. Não foi. Adoro, menino. E aí, o que a gente tem nesse filme maravilhoso, né? Temos esse menininho, Elias, né? Grande cristal da atuação. E sua mamãe, né? Que é... Como é que é o nome dela, gente? Nádia. Olha aí, Nádia Pessoa. Lembrei, tá ali. Ilha Record, para a Fazenda. O que acontece? Ela tá indo, supostamente, para os Estados Unidos, para Nova York, fazer um tratamento. Que ela tem problema no sangue, né? Precisa de células aí para, né... Parece que dá a entender. Dá a entender que ela tem. É leucemia. Dá a entender que ela tem leucemia e tal. E aí ela manda o filho na frente pra poder, tipo, despachar as bagagens e tal. E aí eles pegam esse avião. E quando eles estão sobrevoando ali, o clube de Dominique Purcell anuncia um sequestro do avião. Ele fala: menino, é um sequestro, perdeu tudo. E aí eles querem ganhar um dinheiro, né? E em troca eles vão devolver o avião. Só que eles não contavam com a astúcia de que Dona Nádia era uma vampira. Exato. Olha. É a filha aí... de Jasmine? Não, menino. Eu amo que esse filme ele é muito conceitual, né? A gente tá no meio da cena, de repente joga uns flashbacks assim na tua cara, e aí volta pra cena como se nada tivesse acontecido, e você fala, meu Deus, o que está acontecendo? E aí ela se revela como vampira, né? E aí quando ela tá vampira, ela é aquela vampira que fica meio, ah, que isso, elas estão descontroladas, né? Ela só fica controlada quando ela toma a vacina da Covid. Aí ela fica mais calminha, mas fora isso ela fica... Alter X. E a própria vampirinha. É. E a transformação dela, quanto mais tempo ela vai ficando sem o remédio, mais forma humana ela vai perdendo, né? Tanto fica asquerosa. Fica, cada vez ela fica com a cara mais mudada conforme o tempo passa, se ela tiver sem o remédio e tendo que tomar mais sangue, né? Pra não ficar fraca. Aí transforma, vai se transformando gradativamente. Ela fica careca, fica com aqueles dentinhos craqueladinho, né? Umas coisas assim. E aí é um filme de assalto, né? No ar. E... aí, a fotinha dela, pra vocês verem como é que ela fica biita, né? Que gato. E aí, ela quer proteger o filho dela, né? Ao mesmo tempo em que tá rolando esse assalto lá. Só que, tipo, tem um dos bandidos, né? Vale dizer que o Dominique Purcell morre com 30 minutos de filme, tá, gente? Ele é o mais famoso do elenco. Ele morre com 20 minutos do filme. É sucesso demais. Vale dizer que tem um dos terroristas que finge que é comissário de bordo, né? E esse homem, da cabeça dele, ele tira o sangue da vampira, injeta nele pra ele virar vampiro. Também. E aí começa uma putaria, uma maluquice de um monte de vampiro dentro do avião e eles lutando e as pessoas sentadas em cima dos vampiros e aí eles vão se comendo, se rasgando, se matando. Assim, eu, quando falei com o Leandro falou assim: ah, filme de avião, gosto muito, não sei o que. Falei: menino, baixa tuas expectativas. Baixa tuas expectativas. Essa é a galera do avião, né? Até então eu nem sabia que tinha vampiro envolvido, né? Pra mim era coisa de assalto. Achou que era só sequestro. É. Menino, mas esse filme é uma maluquice tão grande e tão sem propósito. Essa é a grande verdade. Ele é sem propósito. Tudo é sem propósito. Assim. E o melhor de tudo é que ele também não tem um desfecho, né? Ele tem um desfecho assim, meio ele capenga. É ruim demais. E é muito longo, porque eu, quando tava assistindo o filme, eu tava com aquela coisa assim: filmes que se passam em ambientes fechados e controlados, pra mim eles não podem ser filmes muito longos, porque você perde um pouco daquele contexto, porque tipo, se você tá, no caso ali, estão lidando com vampiros, os vampiros estão atacando as pessoas que estão dentro do avião, você não tem pra onde aquela ação se deslocar. É igual quando a gente vê lá o Trent e o Busan, né? Que as coisas vão acontecendo, escalonando, mas ele é um filme um pouco menor, acho que tem 1h50. Mas pelo trem ser muito grande, você tem os espaços onde as coisas vão acontecendo de forma escalonada. E ainda assim, depois eles saem da questão do trem, vão pra estação, eles correm. Então você sai daquele ambiente. E esse filme não, eles estão o tempo inteiro dentro do avião, com um ambiente muito pequeno. E as coisas vão escalonando sem um propósito assim, sabe? E pra mim é uma bomba muito grande, assim. É uma bomba gigantesca esse filme. É, eu também acho, assim. Eu fiquei surpreso com a questão do vampiro, né? Do vampirismo. Só que o problema também é que ele é um filme que ele tem muita pretensão de ser muita coisa ao mesmo tempo e acaba não tendo profundidade em nada. Porque, por exemplo, eu acho que se ele se condensasse em ser apenas um filme de sequestro... Porque o motivo do sequestro é legal. O cara fala assim, pô, as bolsas, né, tão operando lá em cima. E esse grupo aqui, que sequestra avião, a intenção deles é criar como se fosse um novo 11 de setembro para colapsar o mundo financeiro novamente, né, e eles se darem bem com isso. Ok, achei essa proposta, né, interessante e tal. E aí eles enfiam um vampiro, um flashback do nada, que a mulher tá com um bebezinho na estrada voltando com o marido, aí o carro quebra, aí o marido vai buscar ajuda, o marido não volta, quando ela vai atrás ela acha uma casa, vê um rastro de sangue e do nada tem um vampiro. E o vampiro morde a mão dela, ela se transforma em vampiro. Aí tá, e você fala, tá, beleza. Da onde surge o vampiro? Como é que isso aconteceu? Por que que colocaram isso do nada? Sabe? Não tem nenhum elemento que te leve a entender que aquele mundo ali é um mundo que existe esse tipo de ser. Aí beleza. Aí vai mostrando o flashback dela tentando se controlar em casa e tal, e aí você entende que o que era leucemia não é leucemia, porque ela se controla, ela tem um remédio que ela conhece um médico nos Estados Unidos que provavelmente ela fala pra ela pra ele que ela é vampira, mas isso eu tô tirando da minha cabeça, porque o filme também não explica, eu acredito que seja isso. E aí ele desenvolve algum tipo de remédio que ajuda a controlar a sede dela por sangue e deixá-la humana. Só que ela tem que injetar toda hora, toda hora. E aí, o que que acontece? Ele parece que tem uma possível cura, que ela vai ter que ir para os Estados Unidos para poder ele trocar a medula óssea dela, alguma coisa assim, né? Injetar alguma coisa para tentar anular o vampirismo dentro dela, do organismo dela. E aí acontece tudo nesse voo. Só que, cara, aí ela vai ficando fraca e você entende que não é leucemia porque ela fica fraca, porque fica sem sangue, sem tomar sangue, que ela não quer fazer isso, porque ela entende que controle ela perde, né? Mais a humanidade ela perde e tal. Só que, sabe, vai de um lugar pra outro sem necessidade, aí você começa a se questionar se realmente era interessante botar uma história de vampiro ali no meio, quando poderia ser só do grande assalto e tal. Os efeitos são ruins, as atuações, cara. Essa mulher fazendo os trejeitos de vampiro são podres, cara. Ela, o outro cara lá também, sabe? E é tudo uma bagunça. E você olha o filme e parece que tá eternamente em 40 minutos, 50 minutos. E você sabe que tem 2 horas e o troço não passa. É tudo muito ruim. É tudo muito ruim. Eu tive muita dificuldade pra acabar. E olha que eu não pausei. Não comecei numa hora e fui fazer outra coisa e terminar. Depois eu fui direto. E foi muito sacrifício, cara. Porque é um filme bem ruim, bem com tudo aberto, porque sem explicação. É ruim que dói, né, menino? É. Aí, olha, e aí eles tentam causar, né, com a situação de que o grupo do Dominique Purcell lá, né, que são os terroristas, vamos dizer assim, eles armam para que 2 caras que são muçulmanos no voo, eles começam a ler, né, frases feitas por eles para mostrar que é como se fosse realmente um ato terrorista. Eles sequestraram o avião e vão tacar o avião em algum lugar para fingir, para despistar o objetivo da quadrilha principal. E aí, quando o avião pousa, de cara, no início do filme, mostra, né, que o comandante das operações lá antiterrorismo da Escócia, porque se não me engano eles conseguem pousar na Escócia, o cara, aí tem toda aquele preconceito de que só porque o cara é muçulmano automaticamente é terrorista e tal, mas é tudo uma coisa tão sem profundidade, tão de qualquer feita, de qualquer maneira, que o filme é apenas ruim, sabe? Eu acho que se fosse um filme de 1h30 ainda assim seria muito ruim, mas infelizmente ele se arrasta por 2 horas e olha, cara, eu não vou nem dizer que eu tô cansado de história de vampiro. Assim, eu tô, mas se me apresentar uma história de vampiro legal, cara, ok, né? A gente compra, mas não deu. Passem longe. Filme ruim de vampiro, né, menino? É. Diferente. Pois é. Ai, meu Deus do céu. E tu, Zanonzinho? Zanonzinho não viu, não, né? Ninguém viu, né, menino? Vampiro eu só assisto Crepúsculo. Sortudo. Adoro! Você. Muito icônico você, Zanon. Por isso que a gente te ama. Eu gosto de coisa de qualidade, né, gente? Pelo amor de Deus. Lógico, Renesmee, né, menino? Maravilhoso. Gente, vocês viram aquele abajur que falaram que parecia uma rola na hora que você puxa e vira uma luz? Aonde isso? Ah, vi. Falando assim, a Bela batendo punheta pro Edward no sol. Cara! Amo. Maravilhoso, meu Deus. Mas falando em coisa ruim, então, vamos aqui pra última pauta desse programa, né? Porra. Que é a segunda temporada, menino, de Sky High, ó, né? Falamos super bem aqui da primeira temporada, né? Achamos divertida, animada e tal. E aí agora ela voltou pra segunda temporada, né? Mais 8 episódios aí, episódios curtos, né? Tem uns episódios de 23, 22 minutos. Onde a gente vai acompanhar as meninas aí, né? Wendy, Crystal e a Vulsa, né? A Vulsa 2. Coral, Crystal, menina. Coral, mas foi isso que eu falei mesmo. Cobra Coral, menino. Coral e Gina. Vai, Gina. Se vocês querem que a Gina vá embora, né, menino? Gente, praça é nossa chegando aí. A idade, né, gente? Vê o que ela faz com as pessoas. Ai, não escondo, né, menino? É reação da Coronavac. Ai, e aí a gente terminou a temporada ali com elas, né, tentando a liberdade, né, a menina Wendy e a Vulciane enterrando o menino de Sense8, né, Miguel Ângelo, sei lá, lá nas terras tudo, e Cristal Coral ia lá pegar os dinheiros e os passaportes do Perneta, né? Do Homem das Sete Vidas. E aí, a verdade é que essa segunda temporada é uma grande volta de 360, porque elas param exatamente no mesmo lugar, né? É, pra mim, eu falei com os anões antes de começar a gravar, que é a maior concentração de gente burra por metro quadrado. Sim. Numa série é essa. São. Fora que, menino, dois episódios inteiros dessas mulheres enterradas no concreto, viado. Pra quê, meu Deus? Pra Sim. quê? E sempre as mesmas coisas. A Coral lá seduzindo o Perneta. E aí ele... Uhum. Ah, porque ele é muito seduzido por mim. Mas agora ele terá que fazer uma decisão. Ou me mata, ou fica comigo. Ah, filha da puta, vai tomar no seu cu. Sabe, assim, eu entendo que se elas matam logo o Romeu, se elas matam logo o Christian e o Moisés, a série acaba. Porra, viado, dá um outro plot, inventa outro quartel, inventa que a mãe do Romeu tá lá junto com a Julieta vai atrás deles. Não, é, cara, inventa não que é ela possível. Virou dona de bordel, sei lá, né? Mas, viado, não faz sentido esse homem. Esse homem teve overdose, esse homem tomou um tiro, esse homem não sei o quê. Caralho, esse homem passou por uma cirurgia e nada acontece. Cara, então, o feiozinho do mundo sem sente. Uma você tá uma... bravo? Sei, não, seu coração é fraco. O irmão... Mas você tem pressão alta. O irmão feio do Sense8, uma armadilha de lobo pega no pé dele, Sim. na perna dele, destrói a perna dele, e em alguns momentos ele esquece que ele tá com a perna fodida, ele tá andando normalmente, viado, não faz sentido isso. Sim, cara, então, eu fui por esse lado de pensamento. Se a... É, todo esse plot morre, acaba a série. Só que dá raiva. Acaba a série porque os produtores e roteiristas são burros, né? Porque eu posso Sim. dar 400 ideias aqui pra eles que faz a série continuar. Então, só que assim, é dá raiva de verdade. Eu compreendo toda essa explosão do Sacer aí, porque assim, essas mulheres, elas têm toda a oportunidade e toda a chance de meter uma bala na cara desse pessoal fiado, e elas não fiado. Fazem. Fiado, no episódio final, essa ridícula dessa Coral, ela tá lá, deitada na banheira com a caralha dos milhão de euro. Tá lá. Uhum. E aí as outras falam assim, anjo, a gente vai buscar o carro, você bota os dinheiro nas bolsinhas aqui e encontra com nós. Aí essa filha da puta vai ficar rebolando e humilhando o Sense8. Caralho! E aí, esse homem arranca o olho dela, prende essa filha da puta... Eu adorei! E puta na cabeça... Caralho! Mas você sabe o que é uma pessoa ser idiota? Uma pessoa ser burra? Mas, caralho! Isso começa já no episódio 1, que ela tem a chance de sair da merda do puteiro, e ela fica lá drogada com a arma de um lado pro outro até tomar uma bazucada daquele confete na cara. Já começa aí a burrice. Aí eu já falei, pronto, eu já vi que vai ser uma temporada que eu vou passar raiva com essas meninas. A Wendy, a mesma coisa. A Wendy aponta a arma pra cara do Christian, aí passa um flashback de que ela fala assim, cara, por favor, não faça anal comigo, eu não gosto, não tem meu problema, cu, né? Dói. Aí o cara vai lá, o cara bota ela presa, estupra a mulher, e aí você vê esse flashback, você fica com raiva e você fala, pô, essa mulher vai dar um tiro na cabeça dele agora. E ela não dá, ela some, ela vai embora. Ah, cara, eu fiquei com muita raiva, de verdade. É a personagem que eu mais gosto, mas com todas elas acontece isso, sabe? É muito, sei lá, gostar de... É, sei lá, parece que é Estocolmo, sabe? Que elas não conseguem... Não, é tudo tão bosta, que aí eles também inventam esse relacionamento homoerótico, né, que o Romeu tem com o homem do Sense8, que toda hora é uma sarração, uma cheiração de cabelo. Ai, porque você é isso, pega no meu peru aqui. Caralho, toda hora. Ai, você não pode me abandonar, você não pode me deixar, a gente é família. Caralho, bagulho, um monte de gente com probleminha, sabe? Ah, tranca todo mundo lá dentro e taca fogo, porra. O meu problema com essa temporada é que acontece a mesma coisa todos os episódios do que aconteceu na temporada inteira passada. Tipo, é um ciclo que um vai atrás do outro e não mata, e vai um atrás do outro. Isso. Ela vai atrás dele e não mata, ele vai atrás dela e não mata, aí salva ele ou salva ela. E fica nesse coral tomando remédio e falando, meu Deus, eu sei o que, eu sou muito drogado, que não sei o que. Ai, gente, não aguento, o Coral tá insuportável. Tá mesmo. Gina não serve pra porra nenhuma, é um objeto cênico no coisa, de luxo, tá lá só pra dirigir. E o Andy, pra ser estuprada de novo, quase, né? Porque é o mesmo plot, sempre a mesma coisa, vai ser com a mesma personagem, né? Uhum. Eles não sabem dar uma mudada. Não, ela poderia ser a mais sensata. Eu acho que ela podia ter dado um tiro, assim, naquela altura do episódio, que mostra o flashback que ela diz que pede pra não fazer o anal e tudo, e o Christian estupra ela, eu acho que ali poderiam já ter diminuído o elenco com a morte dele, sabe? Aí o Moisés iria vir puto do mesmo jeito e tal, porque já que acontece isso o tempo todo, então já matava o cara ali, sabe? E aí, pô, a mulher... Cara, se é comigo, sem brincadeira, eu sou uma pessoa que eu sou maltratada, eu sou estuprado, eu sou, sabe, tratado como lixo, viver o que eu vivi esses anos todos. Ah, eu tenho a oportunidade de meter a arma na cabeça de um cara que fez isso tudo comigo, eu não vou atirar. Não faz sentido, porque o Sense8 lá e o Feioso fala assim: ai, Romeu, é o seguinte, a gente quer sair dessa vida de crime, né? A gente quer viver feliz, né? A gente quer mudar de vida. Aí ele fala assim: então tá bom, vai todo mundo sair. O que vai acontecer hoje? Fechou o puteiro! Buceta de graça! Uau! Uhul! Delícia! Aí, do nada, o cara fala assim pro Japa Vulso: e Japa, tu vai embora? Ele: vou sim. Aí ele: que isso, vamos transar, todo mundo transando aqui. Ah, ele: não, garoto, prefiro transar em casa, muito melhor minha mulher. Aí ele: ah, peraí então. Aí come o cara, because reasons, sabe? Exato, então... e aí depois a velha: ah, então quer dizer que você é gay? A velha que virou picolé depois: ah, então quer dizer que você é gay? Aí ele: não, não sou gay, não, não sei o que. Ah, meu Deus do céu, gente. Exato. E outra, eles deram uma redenção pro estuprador da Wendy, né, gente? Isso eu achei o mais absurdo de tudo. Ele saiu como bonzinho com dele. Final. É, eu achei que eles iam ficar juntos, viado. Eu confesso. Eu em algum momento eu achei. Ó, que eles iam ficar juntos. O Christian apanhou foi há pouco do cara lá que ele estupra o cara, sabe? Se sou eu, também mato, cara. Porque, tipo... calma aí, cara, por que você vai me violar só porque eu falei que eu prefiro ir pra casa, eu prefiro fazer amor com a minha mulher, sabe? Aí o cara: ah, vou te ensinar. Porra, que isso, cara? Pra mim, ele é o personagem mais asqueroso. Mais do que o Romeu, sabe? Ainda. Porque, caralho, cara... além de feio, né, gente? Sou obrigado a me fazer na televisão. Eu acho ele podre, só que eu acho que faria muito mais sentido ele continuar do que o Sensei, que não serve pra nada, só pra chorar pelo irmão e pela mãe. Uhum. Você ter um louco psicopata correndo atrás das mulheres, não que não deveria morrer. Do que ter aquele cara bunda que chega na hora no Mata Coral e fala: ah, eu amo, vai lá na véia da cabana, fala: ah, eu amo aquela mulher, não sei o que. Ele vai lá e salva, pega a britadeira e fura a porra do... Zanon, 10 centímetros e chega no carro. O Christian, além de todas as merdas que a gente fala que ele faz com as putas e tal, cara, ele só faz merda sem pensar. Menino. Ele vai lá na velha da cabana e dá um tiro na cabeça da velha, cara, sem motivo. Viado, eu acabei de lembrar do negócio, o Zanon tava falando do carro no cimento. Ele pega a britadeira lá, fica fazendo o clipe do Benny Benassi. E aí ele faz um buraco circular. E eu queria saber como é que esse filho da puta tirou as mulheres por aquele buraco. Eu queria saber. Ele fez um buraco redondo no cima do carro. Não faz sentido pra saírem as pessoas dali, levando em consideração que elas estavam todas na parte de trás do carro. Ele teria que fazer um buraco em cima e fazer um buraco na lataria do carro pra poder tirar as mulheres por ali. E ele não conseguiria entrar lá como ele entrou. Não faz o menor sentido isso também. Pô, não faz sentido o irmão dele ter salvo ele e escutar a buzina do carro debaixo do 7 metros de areia, que na verdade tava 2 centímetros. Ai, meu Deus do céu. Não, mas até no concreto a buzina escuta, porque elas apertam a buzina e mostra uma câmera do lado de fora, você escuta. Mas elas não estavam mais buzinando quando Não, elas não. Mas eu falo assim, você botar um carro num cubo de 5 metros de concreto, cara, aquele som não vai sair nem a pau, e ainda enterrado não sai, cara. E outra, aquele ar não dura tanto tempo não, né? Não. Três pessoas lá. Um monte de pessoa ali, três, e um em putrefação, jamais aquele ar ali ia durar o tempo que durou, sabe? Jamais. Agora, e assim, mas a cena do... Eu gostei tanto, cara, do cara ter arrancado o olho da Coral, porque ela mereceu aquilo ali de tanta burrice que ela fez, cara, sabe? A mulher teve todas as chances de sumir, de matar, aí ela vai fazer graça. Olha a contabilização da vida. Não, cara, é porque, sério, ali ela foi fazendo boa. Que a pessoa mereceu perder um olho. cara. Eu amo que a forma, a ela, forma mais pouco. Escrota do olho cair, viado. Não fica sangrando, é bizarro. Não fica, o olho fica só uma lágrima. Caiu um fio dentro pra ela aparecer um Sagat no olho, assim. Pelo só. Amor de Deus, cara, sabe? A mulher fez um monte, teve um monte de chance, aí foi lá provocar o cara, aí o cara ainda sai de lá com o olho perdido e ainda vai embora sem passar no hospital, tá lá no navio lá, né, de boa, tomando um... Ainda drink. Arrumou um tapa-olho no navio, como? Né? Como? É, pois é. Tinha uma loja que vendia tapa-olho dentro da balsa, né? Da balsa Rio-Niterói tinha uma loja que vendia tapa-olho pra ela usar. Eu sinceramente... Ela não voltou no veterinário pra ajeitar o olho? Não, esqueceram o veterinário, né? Agora, assim, eu sinceramente eu tô muito curioso pra onde essa série vai, porque... Pro lixo! Pro caixão, pelo visto. Pro lixo, agora que o casal se juntou, né? Romeu e Miguel Ângelo vão ser namorados agora, né? Perdemos a batalha, mas não perdemos a guerra. Ah, cheira meu ovo, pô. Ai, gente, olha, é muita burrice em cima de burrice nessa temporada. Na primeira também já foi, mas na primeira ela é tudo tão muito rápido, tão porra louca, que você gosta do que você tá vendo ali. Mas se a gente parar pra pensar, esses problemas dessas meninas aí com essa síndrome de ir atrás dos caras e os caras vão atrás dela e ninguém mata ninguém, só se prejudica, né? É desde o primeiro episódio, cara. É desde o primeiro episódio. Só que na primeira temporada você compra porque, cara, pô, eu gosto da série, eu gosto da primeira temporada. Aí nessa você vê que é a mesma coisa, cara. Os caras repetem a mesma coisa, o mesmo nível de burrice. Uhum. Ah, não é possível, cara. Não é possível. Mas a primeira temporada é feita de um jeito tão divertido. Sim. E ainda tem, tipo assim, tem uns textão que ela fala sobre a prostituição, sobre mulher. Uhum. Meu, mó legal. E nessa, nem isso eles conseguem fazer mais. Não consegue, pois é. Foi bem assim. Eu esperava um crescimento das personagens nesse sentido de, né, você... Elas agora são donas de si, porque estão livres, elas estão fugindo, mas elas já são donas de si. Só que eu esperava elas serem dona da situação de não ficar dependendo. Não, estão fugindo com 4 milhões de euros, né? 4 milhões de euros. É pra desaparecer da Espanha, pra nunca mais aparecer na Espanha. Sim, pô, sim. Né? Vai pra um país sem extradição, né? Vai pra Namíbia. Elas morreram, viado, não precisa ir pra lugar nenhum. Ai, ai. Elas morreram, gente. Olha, sinceramente, mas foi uma grande decepção. Taylor também achou podre também, Taylor? Já, velho, eu vi só o primeiro episódio, né? E aí, assim... eu já fiquei totalmente desmotivado pelo primeiro episódio, como vocês falaram, né? Assim, de situações que elas podiam ter escapado, ou que ela podia ter atirado em alguém, algum dos caras que fizeram mal pra ela e tal. E não fizeram, e simplesmente, assim, estavam parecendo que ia ficar dando voltas, né? Então, assim, eu vi só o primeiro, aí eu digo, ai, gente, fiquei com preguiça de ver os outros, assim, né? Então... talvez eu veja, eu vou ver se eu vejo a temporada toda, porque é curtinha e tal. Isso, mas, que assim, salva, Taylor. Tem episódio que é 23 né? minutos, 25. Pois é, exato. Assim, não perde tanto tempo assim. Mas eu realmente, o primeiro episódio da segunda temporada me deixou bem desempolgado, assim, pra continuar a ver. Cara, eu fiquei com muita raiva dessa mulher. Ela domina o puteiro, sabe? Ela tem toda a chance de... Ela deixa o Romeu desmaiado lá, apagado. Ela desce com as armas. Ela é dona da situação. Era só ela virar as costas e ir embora. Essa mulher resolve cheirar uma carreira de 30 centímetros de pó e começa a fazer um monte de besteira. Eu falei, cara, um monte de cara ali. Eu falei, cercando ela... Sim. Exato. Vai acontecer alguma merda aqui. Inclusive, aqueles caras não pegaram, não tomaram as armas dela e deram nela porque não quiseram, né? Porque assim, tava pois super. Pois é. Um festival de gente burra, gente. Pelo amor de Deus. Não tem condição. Não tem condição. Não tem mesmo. A quantidade de gente boa nessa série, gente. É demais. Assim, ah, mas é ficção, Eduardo. Eu sei que é ficção, gente. Mas pelo amor de Deus. Me ajuda. Bom senso, né? Me ajuda a te ajudar. Porque, olha, não tem condição absolutamente nenhuma pra quantidade de gente estúpida nessa... Eu tava lendo umas opiniões e tal. E o pessoal diz que série espanhola... tem esse problema, sabe? De, assim, sempre apresentar uma trama bem legal na primeira temporada das suas séries e depois os roteiristas parece que ficam, sabe, desorientados e tende a esculhambar com o roteiro. Eu tô até com medo de Valéria, cara, porque eu gostei pra caramba da primeira temporada de Valéria. Vai voltar aí agora, já tô até, assim, com as expectativas baixas de vir uma segunda temporada também nesse nível aí, sabe? De burrice ou de coisa que não faz sentido, porque... E eu gosto de séries espanholas, tanto que a gente aqui todo foi unanimidade a gente gostar de Sky Rojo na primeira temporada. E agora a gente tá sendo unânime novamente de entender que, infelizmente, não rolou, né? Infelizmente, foi uma merda. Que é um lixão. Pois é. Que é um lixão, apaga e faz de novo. É isso. Ah, mas, né, nessa nota baixa, né, menino? A gente encerra esse logadinho dessa semana, né, menino? Coisa triste, né? Ninguém feliz. Mas estamos aí, chegando ao final desse podcast maravilhoso. Aí, né? Vocês falaram de anal, britadeira, achei que ia rolar uma participação de MC Lome em algum momento, mas ficou só na expectativa. Amo. É que aí ficou o Cautionary Tale, né? Do programa. Sim. Ficou aí a lição de moral pra hoje. Quando bateu o prego assim, né? Exato, não deixa eu colocar o prego de uma vez na sua florestinha, né? Tem que ir devagarzinho. Não pode ser uma martelada única, né? Ser suave, aos poucos. Ai, ai, gente. Mas então estamos chegando ao final desse podcast maravilhoso. Espero que vocês tenham se divertido, espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui nos comentários, né? Muito importante que vocês assistiram essa pauta incrível. É muito importante também comprar o livro de Leózio, né? Que está disponível na dona Amazon, né? Volume 2 de Entretempos. E aí, se você não leu o volume 2, você também compra o volume 1. Aí você lê os dois volumes. E aí você deixa as avaliações, deixa as estrelinhas pra ajudar a Leózio a ranquear lá na dona Amazon. E é muito importante, tá? Ajude aqui o nosso autor nacional, tá? Por favor. O melhor que nós temos. É, fora isso, você pode ajudar, né, a padrinhar esse podcastzinho maravilhoso a partir da menor cotinha, né? É, no Padrim, eu no PicPay, você procura por Logado, procura por Seriadores, por Sede Noir, a padrinha aí a partir do menor valor, que faz toda a diferença. E também você pode acompanhar as lives na Twitch de dona Érica Ribeiro, aí, né, geralmente todas as manhãs ela tá fazendo lives maravilhosas lá na Twitch. E se você tem Prime Video, você pode dar um subscribe pra Érica, que aí ela ganha uns dinheiro e você não paga nada além disso, porque sai do teu Prime Video. É bem massa. Então, apoia lá o produtor de conteúdo nacional, tá bom? Então, é isso, meus queridos. Um grande abraço, até a próxima e tchau! Tchau! Cuidado com o esqueleto, hein? Pensas, carinho!